Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Tenham um bom domingo, de muita paz, de muita tranquilidade. Hoje é o dia 1º de outubro, Dia Internacional das Pessoas Idosas. Não é nem do idoso mais, é das pessoas idosas. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, Depósito de Seu Depósito, Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia, Camel Filtro, Solução em Saúde para Sua Água e Ponto Sul Automóveis, onde você tem qualidade, segurança e garantia. Agradecemos também aos Centros Espíritas AME, ao Anjo Ismael, à Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luz e Vida e ao Paulo de Tarso. Lembrando também que o Grupo Castelã e a Tenda de Umbanda Mãe Maria nos apoiam. Hoje nós estávamos comprometidos aqui com a nossa irmã Ivanilda Espósito, da qual que vinha desenvolver o tema aqui conosco sobre... o idoso, né? Ela que e sempre o setembro vem, amarelo, né? Ela que sempre vem nessa data, né? Está acostumada a vir conosco, mas infelizmente a Ivanilda não vai poder vir hoje, porque acaba de desencarnar um irmão dela, agora essa madrugada, 4 horas da manhã, e ela está envolvida, né? Ligou para nós aqui pedindo desculpas, poxa, por não poder vir, e a gente é que tem que deixar ela tranquila nesse momento, porque ela tem muitas coisas para resolver. A gente externa os nossos sentimentos para todos os familiares, para ela, que eles, e que o irmão dela possa receber a tranquilidade nessa passagem para a Pátria Celeste. Oi, Rodrigo, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos. Já deixo aqui o bom dia para as rádios que estão conectadas aqui, os ouvintes que estão conectados conosco, a Web Rádio Semente e Amor, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha e São Francisco, lá de Tobias Barreto, Sergipe, que estão conectados conosco. E também as rádios... os canais que estão retransmitindo a gente ao vivo, a Web Rádio Semente e Amor, Campo Grande, Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, e a TV Espaço Espírita, TV Web, que retransmite a gente todos os domingos. Te agradece aí o carinho de sempre. Os ouvintes que estão já conectados conosco, participando. Então a gente tem aqui participação do nosso irmão aqui, o Aécio César, já está conectado conosco. A gente tem aqui... entrou bem na frente aqui. Peraí. A Valéria Plezan, lá do Rio de Janeiro, que sempre está aqui com a gente também. A gente tem o Ed Moreno, que participou conosco no programa passado. Vale a pena vocês revisitarem o programa passado, que foi muito bom. A Zuzu Moura, o Daniel Rosa de Assis, lá de Goiânia. O Iramir, lá da Bahia, Salvador. A gente tem aqui a Célia Guardabácio participando também. A Elida Silvia, lá de Juiz de Fora, a Neide Cristina Rodrigues, lá do Castelã, Valdeci Braulio, o Edson Andrade, o Anderson Mariano, o do Bem, o Dinha Fia, né? O Dinha Fia participando com a gente, o Iramir aqui novamente, Edson Andrade, Ronália Gonçalves, o Nil, né? A gente quer mandar também os sentimentos pro Nil, que faleceu, o Raí, né? Raí, meu amigo Raí. Mas só lembrando que o meu amigo Raí, amigo, nosso amigo, era um cachorrinho, né? Um dos nossos irmãozinhos menores, segundo Chico Xavier. E a gente tinha muita amizade com o Raí também. Tivemos lá na... Não sei se foi na sexta que eu tive lá, ou na quinta, na quarta, né? Na quinta também. E tirei até fotografia com o Raí, porque ele já estava doentinho, para ter uma fotografia de lembrança com ele, que ele gostava muito de mim e a gente gostava muito dele também. Mas estava doentinho, estava internado, e o Nil e as meninas trouxeram ele para casa para poder ele partir no meio da família mesmo, né? Então a gente deseja também tranquilidade lá para a família, porque a gente sabe que quem tem um animalzinho assim que cuida a vida toda é um sentimento de uma perda, como perde uma pessoa também, né? Uhum. E a gente viu a tristeza que estava lá o Nil, a Patrícia, né? E a família toda, né? Até não o é Pet estava lá, né? A Patrícia, Priscila. E o Pet também, que é o filho do Nil, todos estavam lá se despedindo mesmo do Raí. É. E a gente tem aqui também a participação da Fernanda Cassal, lá na casa do Marcelo. Já está aqui mandando bom dia. A Rick Eleise, a Cris, né, que está aqui com a gente. O Edson, você pulou aí, Rossi. Edson Rossi. Isso, o Edson Rossi também, lá de Ribeirão. Falando de Ribeirão, o Dinho e a Fiat estiveram lá no Recanto da Luz, Manchei, ele está fazendo a harmonização musical. Mandaram abraço a todos. E diz que citou músicas aí, cantou música aí do Jorge, Luizinho e da Tiana também. Legal, Dinho. Oswaldo Barbosa está aqui com a gente e a gente agradece. Aproveitando, vocês viram aí no início do programa que a gente está com a campanha União contra o Aborto. Então a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema, né? Eu já convido vocês viram aí atrás do Jorge e do Rui, né? Então já convido vocês a entrarem no nosso Instagram agora, né? Entra aí, Vivência Espírita, tudo junto, sem acento, no nosso Instagram agora, que já foi postado a gente já iniciamos a campanha no Instagram. Então tem um post aí explicando o que o Chico Xavier nos convida a fazer esse União contra o Aborto. Então lê aí, aí tem uma entrevista que foi feita com o Chico e a gente vai comentar durante o programa, mas a gente já convida vocês a entrarem no Instagram agora do Vivência e compartilharem, curtirem, comentarem, salvar, né? Para que isso possa chegar, essa mensagem, esse apelo que o Chico Xavier nos faz em União contra o Aborto, chegue a mais pessoas, tá bom? Deixar aqui o Carlos Sagas. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos, bom dia à mesa, ao Rui, ao Jorge. Muito bom a gente ver o Rui de volta aqui ao programa também, né? Já recuperado. E a todos aqui, espero que a gente tenha um ótimo programa hoje. Legal. A gente vai. Depois a gente posta a enquete que a gente sempre coloca aqui. Então a gente vai postar durante o programa. E hoje vai ser um programa bem, bem divertido. Não divertido, né? Mas é. Diversificado. É descontraído com a participação dos nossos ouvintes. Então a gente convida vocês para mandar mensagem, perguntas e para que possa participar conosco. Então entre, ligue para a gente no telefone 12-3921-3009. 12. Colocar aqui para vocês na tela, 3921-3009, e diga que quer participar do sorteio do livro também. Então, aí só quem falar para a gente, ó, quero participar do sorteio do livro, a gente vai colocar aqui para sortear e conversar aí com o Tião. E agora, passo para quem aí? Para o Carlinhos ou para... Deixa a Cris falar e o Carlinhos faz a prece depois, pode ser? Cris, bom dia. Bom dia a todos. Puxa, fala bem no microfone aí. Bom dia a todos. É sempre muita alegria participar desse programa, muito aprendizado. Que a gente tenha um ótimo programa aí. Legal, Cris. Piero? Deixa eu colocar aqui. Opa, peraí. Agora foi. Bom dia, queridos ouvintes. Prazer estar aqui, né? Chegou de surpresa e participar, nada por acaso, né? E dois temas muito interessantes hoje aí, não só a gente está continuando com a campanha do combate ao suicídio, também contra a, digamos, legalização do aborto, né? Então são dois temas pares, né? De preservação da vida, né? E aí vai ser um programa bem legal, bem descontraído. Então participe, mandem perguntas, interajam conosco aí nas redes sociais. Um excelente domingo a todos. Carlinhos? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Carlos Chagas. Bom dia, Piero. Bom dia, Cris. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Seja bem-vindo. O Rui se recupera rapidinho, é o homem de aço. Falar para vocês, olha. Bom dia, Tião Varoto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de Virtudes e Valores, psicografia de Jorge Reis, mensagem de Tiaguinho. Vamos ao item 29. Lazer. O lazer é um direito de todos sem distinção. Higienize sua mente, dê paz ao seu coração. Viva bem os bons momentos no lar ou na profissão. Queridos irmãos e irmãs, vamos neste momento elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, fazendo o nosso religar junto à espiritualidade maior, agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e por esse momento maravilhoso do programa Vivência Espírita de hoje, o programa 1024. E vamos conversar um pouquinho hoje sobre o aniversário de Allan Kardec, no dia 3 de outubro. Vamos nos envolver com carinho, com esse amor que a espiritualidade maior nos concede, agradecendo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, vosso é o poder e vossa é a glória, para todo sempre manifestado em nossas vidas. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será um tema diverso, porque nós temos aí hoje, no dia 1º de outubro, é o Dia Internacional das Pessoas Idosas. No dia 3 de outubro, nós temos o nascimento de Allan Kardec e temos um assunto que está em pauta, que é justamente sobre contra a descriminalização do aborto em nosso país. Então, nós estamos aí à disposição para que vocês possam fazer pergunta, possam nos auxiliar para fazermos esse programa de hoje. E nós sentimos demais a ausência da nossa querida irmã e amiga Ivanilda Espósito, que está cuidando lá do velório do seu irmão que faleceu de madrugada. Vamos lá, Jorge? Vamos. Então, vocês querem, a gente tem, lembra também que dia 3 de outubro é aniversário de Allan Kardec, né? Ele nasceu em 1804, 3 de outubro do ano de 1804. Então, dia 3 agora é aniversário dele. Então, nada melhor do que para substituir um programa, nós colocarmos o assunto em pauta aqui, né? Colocarmos algumas informações sobre Allan Kardec. E o que a gente está falando hoje, quer falar hoje, é sobre perguntas e respostas, né? Por quê, Rui? E o pessoal da mesa também. A gente sabe que quem passou a doutrina espírita para Allan Kardec foi uma pléiade de espíritos superiores, né? A gente sabe disso. Então, são espíritos superiores, espíritos de uma outra hierarquia, que trouxeram as informações para Allan Kardec. Agora, como que você vai responder questões de tanta profundidade se não tiver um espírito superior para fazer as perguntas? Sim. Né? Porque o Carlos está ali hoje, é nosso filósofo aqui da mesa hoje, que está ali, e a gente sabe que filosofia é a arte de indagação. Então, se você não souber fazer pergunta, não vai adiantar nada. Inclusive, o filósofo, ele prefere fazer pergunta do que dar resposta. Né? E a gente tem essa vantagem com Allan Kardec, porque ele fazia as perguntas, então ele era um espírito superior também. E os espíritos superiores davam as respostas para ele. Então, dentro do Livro dos Espíritos, todas as perguntas e respostas são super inteligentes, recebendo essas respostas de espíritos sábios. Então, ele faz esse apanhado, primeiro com 500 e poucas perguntas, né? O primeiro livro sai, depois ele desdobra essas perguntas e passa para 1019 perguntas para a espiritualidade, para ficar mais fácil e entender de uma maneira melhor. Ele usa o método da maêutica, né? Maêutica, que é de perguntas e respostas, que é o jeito mais fácil a gente entender as coisas. De Sócrates, né? É, exatamente. Sócrates é um percursor da doutrina espírita, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Sócrates e Platão. E baseado nessas perguntas e respostas, nós temos também as perguntas e respostas em relação à vida, em relação ao aborto. Mas primeiro eu queria falar, por exemplo, da primeira questão do Livro dos Espíritos, a questão número 1, quando Allan Kardec coloca o que que é Deus? Olha que pergunta, parece fácil depois que alguém fez. Quem antes de Allan Kardec fez uma pergunta, o que que é Deus? Nunca ninguém fez, porque o pessoal tem medo, né? Tinha medo, vai perguntar o que que é Deus. Se você está perguntando o que que é Deus, você está achando que ele é uma coisa? Você está achando que ele não é nada? Você está achando isso, aquilo? Todo mundo perguntava quem que era. Porque quando você fala quem que é que você está vendo. Ó, o Carlinhos é uma pessoa que usa óculos, tem o nariz meio puxado assim, né? Adora fazer oração, né? O pessoal gosta da oração dele. Então, esse é o Carlinhos. Então, quem é o Carlinhos? Ele. É dono da Camel Filtro, solução em saúde para a sua água. Esse é o Carlinhos. É. Agora, e Deus? Tem jeito de você perguntar quem é Deus? E você falar. Aí começaram a caracterizar Deus como se fosse um homem bem grande, sentado no trono, com um livro na mão, de barba, com um óculos na ponta do nariz, julgando os outros. Esse é o quem é Deus que as pessoas idealizaram. A gente sabe que não é. Por isso que vem a pergunta, o que que é Deus? E depois também criaram Deus de medo, né? É, exatamente. E a doutrina espírita, ela tira tudo isso fora quando ela dá os atributos de Deus. Então, a resposta, quando Allan Kardec fala o que que é Deus, ele fala que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o primeiro de todas as coisas. Então, ele não fala quem é, fala o que que ele é. Deus é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Então, é um atributo e não o que quem é. A gente continua sem saber quem é. A gente sabe que Deus tem atributos e não você dá uma personalidade para ele. E dentro da questão 13, ele desdobra ainda isso, trazendo as coisas interessantes na questão 13, quando ele fala que ele é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Então, ele destrincha ainda, digamos assim, os atributos de Deus. Então, quando a gente fala que Deus é eterno, então ele sempre existiu e sempre vai existir. E que Deus é bom, que Deus é Pai. É. Que Deus é infinito, que não vai acabar nunca. Que Deus é imutável, que não muda. Deus é uma coisa só, ele não muda. Para todos, né? Para todos, não muda. Né? Ele não muda. É imaterial. Opa, o que que é imaterial? Nós não sabemos o que é imaterial, sinto muito. Não tem matéria, né? Porque tudo que a gente conhece de referência é algum tipo de matéria, mesmo a energia é. Né? Então, quando é imaterial, é uma coisa que a gente não tem ideia do que é. E quando o pessoal nos pergunta se nós acreditamos em Deus, acreditamos. Mas vocês estão acreditando numa coisa que vocês não veem? Uhum. Mas, puxa vida, será que nós não vemos a obra de Deus em tudo e qualquer lugar? Em todo e qualquer lugar? Exatamente. Quando a gente quiser ver Deus, olha para a obra que você faz, porque qualquer efeito tem causa, né? Sim. Todo efeito tem uma causa. Então, tudo isso aqui é causa de quê? Né? Tudo isso que a gente vê é causa de quê? Alguém fez, de alguma maneira. Que a gente sabe que Deus cria pensando, né? Deus cria imaginando e criando. Então, outra coisa, Deus é único. Olha que resposta legal quando ele fala que Deus é único. E onde é que o diabo fica? Deus é único, então não tem diabo, não tem um rival de Deus, não existe. Então, mas a Rede Bandeirante estava fazendo uma série de reportagens sobre a criação do diabo. Quer dizer, então eu fiquei contente porque eu falei, poxa, nossa doutrina espírita não acredita em diabo, não aceita o diabo e não está preocupado com o diabo. Agora, tem muitas religiões que o diabo parece que é mais importante do que Deus. Exatamente. Aí a gente queria até abrir um parênteses aqui, nesse caso, para falar o seguinte. Existem espíritos que são pior do que qualquer diabo que já foi pintado por aí. Então, existem milhões. Agora, não compare com Deus, achando que existe um bem e um mal nesse sentido, que Deus é o bem e que o diabo é o mal. Não, não existe isso. Não, Deus é único. O diabo também é filho de Deus. Não, e que criaram, viu, Jorge, duas forças aí que parece que está dividindo Deus entre o bem e o mal. É, exatamente. E não é bem por aí, né? Uhum. Ó, e todo poderoso. Não existe mais ninguém mais poderoso do que Deus. Ele é o todo poderoso. Então, tudo está abaixo de Deus. Inclusive, quem pensa que existe diabo está abaixo de Deus também. Então, não é rivalidade. Se a gente for ver Jesus na Terra, que é o governador planetário, está cheio de rivais aí, está cheio de gente querendo destruir o cristianismo. Do mesmo jeito. Então, para a humanidade inteira, está cheio de gente querendo destruir o que Deus está fazendo. Mas são filhos de Deus também, que vão ser recuperados, que vão se tornar pessoas boas também. Nada está perdido. Né? Nada está perdido. E soberanamente justo e bom. Olha que legal. Como que alguém soberanamente falasse assim, só que ele era justo e bom? E ele falava, ah, eu também sou justo e bom. Não, é soberanamente. Então Deus não faz mal para ninguém. Deus não castiga ninguém. Deus não pune ninguém. Eu não preciso ficar com medo de Deus. E é exatamente o medo de Deus que fez com que a gente passasse aí muitos e muitos anos, até 1857, só querendo saber quem é Deus, ao invés de questionar o que é Deus. Eu tenho esse direito. Eu tenho direito até de perguntar, será que Deus existe mesmo? Porque se eu começar a trabalhar questionando se Deus existe, eu vou chegar à conclusão que existe, com certeza. É só começar a trabalhar em cima disso. Mas eu tenho esse direito. As pessoas têm o direito, não tem problema. E quando fala então que ele é soberanamente justo e bom, a gente vai exatamente no ponto de falar, então Deus não me castiga. Como tem um tema aqui, eu estou dando uma olhada aqui no meu livro Entre o Coração e a Razão, e tem um tema aqui nesse livro também que fala, Deus nem castiga e nem premia ninguém, nem premia, nem dá prêmio e nem castiga, ele nem pune e nem dá privilégio para ninguém. Não adianta você ficar pedindo perdão para Deus, a gente tem que pedir perdão para quem nós fizemos mal. Deus vai apoiar o que a gente fizer. Agora, não que ele vai tirar a nossa tarefa, que é nós que fizemos errado, nós que temos que corrigir. E também ele não vai dar prêmio para a gente quando nós somos bonzinhos, e nem vai punir a gente quando nós somos mal. Tudo isso faz parte. Da a maldade evolução. Da própria evolução. Então não vamos ficar pensando que Deus está olhando para mim lá e olhando, nossa, presta atenção no que o Jorge está fazendo, para lá e para cá, presta atenção nisso. Isso está sendo gravado dentro de mim mesmo, de todos nós. E uma hora a gente vai ter que acertar essas coisas. Então, olhem lá essa questão com muita observação, que é a questão número 1, e o complemento da questão número 1 está na questão número 13 do Livro dos Espíritos. Né? A gente pega a número 1, o que é Deus, e a número 13, eles descrevendo os atributos de Deus. Mas, então tá aí, nós começamos a falar de Kardec, né? Isso. E a gente observa que os ensinamentos dos Espíritos é muito profundo, e a gente fica triste de saber que muitas pessoas desconhecem essa profundidade que a doutrina espírita vem trazer para a gente, para que a gente possa se libertar dos nossos medos, de nossas ansiedades, das nossas dificuldades. Ele nos liberta. É. Só que parece-me que a maioria das pessoas não gosta de muita liberdade, né, gente? Rui, também tem um lance, assim. Nós gostamos muito de receber as coisas de mão beijada. Sim. Então, quando a gente faz um monte de curso na doutrina espírita, a gente está recebendo de mão beijada, sempre. Né? Os cursos são maravilhosos, todos eles. Mas é como fala Luiz Sérgio: você se dizer espírita e não conhecer as obras básicas é a mesma coisa que chegar numa fonte de água cristalina e só molhar os pés e as mãos. Você chegar numa fonte de água cristalina, você tem que se banhar nela. Então nós temos que estudar a doutrina espírita. Sim, a doutrina espírita não é para preguiçosos. Não, a doutrina espírita tem que ser estudada. Aí a gente aprende. Se você estudar o livro, é estudar o Livro dos Espíritos, né? Só para ter uma ideia, por exemplo, faz um ano que nós estamos estudando o Livro dos Espíritos lá na Casa da Marcela toda segunda-feira às 19h30. Toda segunda, faz um ano. Nós não chegamos ainda na metade do livro. Nós estamos na questão 300 e poucos. E uma coisa que eu falei, Rui. Demora 2 anos para você ler as 1019 perguntas. No mínimo, no mínimo. Se você quiser. Então, se você for fazer um estudo e você achar que você tem que ficar naquele estudo amarrado só em uma questão só naquele dia, fique. Uhum. Mas saia de lá com todo mundo contente com o que está ouvindo. E vão se preparar para aceitar os nãos, os pós, os prós, os contras, todas essas coisas. A doutrina espírita, assim, lembrando de Kardec, que é o que a gente é o tema agora, né? Ele foi um professor, né? Como o Jorge comentou. E o professor, né, ele tinha uma. Ele incorporou uma didática que ele já trazia, e a gente tem que lembrar que ele publicou várias outras obras, né, como professor antes de entrar na doutrina. Que foi gramática sobre francês e também contribuía muito com a educação na França naquela época. Então, e ele incorporou esse método científico na doutrina espírita também. Então, no início da doutrina foi muito importante, porque ele aplicou essa, através da maiêutica, né, que é perguntas e respostas, né, que se a gente for trazer para a nossa realidade, agora trazendo para um pouco... para hoje, né, na internet, seria o FAQ, né, que é aquelas perguntas frequentes, que você entra em qualquer site, você tem lá a pergunta e a resposta. Ele fez isso com a espiritualidade. Então hoje você pega o Livro dos Espíritos, é um grande FAQ da espiritualidade. Não, você consegue consultar sobre qualquer tema e que a espiritualidade nos traz uma resposta que ele consolidou utilizando um método, e eu, né, que é o método universal de controle universal. Eu costumo dizer que o Livro dos Espíritos é um livro mágico. Porque, de acordo com o seu entendimento da doutrina, você vai entendendo de maneira diferente. Exatamente. E ele não tirou da ideia dele, né? Não. Então, ele pegava a pergunta, mandava para mais de 1.100 espíritas e médios que ele tinha, que ele mantinha contato, espalhado pela Europa, pela América e por todo mundo. E ele mandava a pergunta, ele recebia a resposta e consolidava quais que tinham o mesmo sentido, né? Isso que é o método de não era uma coisa só não, né? Não era uma coisa só, uma resposta só não, muitas respostas. E quando Allan Kardec iniciou com a pesquisa, ele recebeu 50 cadernos, né? 50 cadernos não é 50 caderninhos não, é coisa pilhas de questões que já tinham sido respondidas. E vamos lembrar que o começo era muito difícil, porque no começo era pancadas. Então, tinha muitas anotações naqueles cadernos que você tinha recebido por pancadas, por toques, né? Por raps, por essas coisas. Depois, você vê, olha a evolução da pancada, passou para a cesta de Vime. A cesta de Vime era uma cesta de Vime, assim, né? Vamos fazer uma coisa legal, a cesta de Vime. E aqui na cesta de Vime, enfiava um lápis aqui em cima, na cesta, ele saía aqui para fora, o médio, a folha aqui, né, na mesa. O médium com a mão em cima da cesta de Vime, e a cesta de Vime começava a escrever. Agora, me diga uma coisa, como é que esse lápis ia correr para lá, depois voltar para cá, pular de novo e para lá? Não, então não tinha. Ele começava a escrever do meio da folha e ia escrevendo assim, ó, em espiral. É espiral mesmo que fala, ou espiral, né? E escrevendo assim, sem ponto, sem vírgula, sem nada. Até ocupar a folha toda. Era redondo. Se você pegasse assim, o negócio estava redondo. Então a pessoa tinha que ir lendo, virando assim para poder ler também. E ele tinha que acertar tudo. Então, imagina você ter recebido informações desse jeito. Depois evoluiu um pouquinho, colocaram uma alça, né, na cesta. Então essa alça ficava na cesta, a alça era assim, né? Vocês estão chegando aí, minha mão, a cesta estava aqui, a alça sim. Então, você colocava a mão na cesta aqui atrás e a alça fazia assim, ela ia e voltava, ela ia e voltava. Então, já ia até o fim da linha, voltava e começava de novo. Então, até o ponto de mais tarde chegar na mão, pegar na mão. Porque se no começo isso fosse direto na mão do médium, provavelmente ninguém acreditaria. Então, você hoje vê médios de psicografia escrevendo, é a evolução das evoluções, porque senão, hoje as pessoas acreditam, mas antes não acreditavam nisso, né? Agora, quer ver uma pergunta muito legal? A questão 392. que é um questionamento que tem de um monte de gente, inclusive até dos próprios espíritos. A questão 392, ela diz o seguinte, deixa eu pegar aqui para vocês. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado? Hã? Por que que a gente não lembra nada? Não seria mais fácil a gente lembrar de tudo? O que que nós fomos antes? Né? O que que nós fizemos? O que que nós deixamos de fazer? Se a gente era rico, se a gente era pobre, tudo? Tem gente que até duvida, não acredito nisso, que a gente teve outras vidas. Por que que a gente não lembra, então? Né? Aí tem dois fatores, né, Jorge? Tem um que é justamente para a gente não lembrar das burrices, das coisas ruins que nós fizemos. E outra é justamente para que a gente possa dar valor à nossa vida presente. E tem uma coisa, à medida que nós vamos trabalhando dentro da doutrina espírita, vamos trabalhando, nós vamos tendo reflexo daquilo que nós fomos, viu? Então, Rui, olha a sabedoria divina. E o esquecimento do passado é um presente de Deus. Né? Imagine se a gente lembrasse do passado. Você hoje passa na frente de um palácio, você olha para o palácio e fala assim: meu Deus, aquilo era meu na vida passada, o que eu faço agora? Entra em depressão. Né? Ou então se olhar para as pessoas e falar: eu matei aquela pessoa ali da outra vez, não, aquela pessoa me matou, saía fugindo, ficava louco, ia fugir para tudo quanto é lugar. A gente só quer lembrar de coisa boa, né? Ninguém quer lembrar do ruim. É igual o médium quando começa a estudar, aí ele fica: nossa, mas a gente tem que ver as coisas, tem que ver. Quando você fala para ele: mas você sabia que você vendo o bom você vai ver o ruim também? Aí ele já começa a puxar o freio de mão. Já fica: peraí, eu também vou ver ruim também. Você vai ver monstro, você vai ver tudo na sua frente, não é só coisa boa, não, filho. Entendeu? Você vai ser com o médio, ele é muito mais perseguido do que os outros, porque se ele está trabalhando para o bem, o mal vai chegar e vai atacar ele também para ele parar. Então não é fácil ser médio. É difícil ser médio. Então a gente tem que saber que existem os dois lados. Agora imagina você, por exemplo, com seu filho no colo. Eu coloco um exemplo no livro Entre o Coração e a Razão. Você com seu filho pequenininho no colo, ele acabou de nascer, você olha para a carinha dele tão bonitinha, com a chupetinha na boca, tudo, você olha e fala: me matou na outra encarnação, né? O que eu faço com você agora? Entendeu? Por quê? Porque se ele se lembrasse da sua, você ia se lembrar da dos outros também. O que que você ia fazer se você se lembrasse da dos outros? Você vê uma pessoa na sua frente que fez um monte de coisa errada no passado, ela chegar perto de você e você falar: não, não vou fazer não, você fez isso, você fez aquilo. Mas não foi nessa encarnação. Nessa encarnação a pessoa está em outra, está querendo melhorar. Então, veja a sabedoria divina, né? E o presente que nós ganhamos, que foi o esquecimento do passado. Mas tem gente que vive correndo atrás de regressão, correndo atrás de tudo quanto é coisa. Isso não é proibido, não. Né? Se a pessoa necessitar, ela deve passar, sim, por isso. Mas vive maluco, com curiosidade, querendo passar, querendo saber o que foi no passado, e se esquece de fazer uma reflexão interior e descobrir o que você é hoje. Se a gente descobrir que a gente é orgulhoso, vaidoso, ciumento, invejoso, é isso que a gente tem que trabalhar, é isso que nós somos na encarnação passada. Jorge, acho que essa é a importância do autoconhecimento, né? Uhum. Porque a nossa tendência permanece, a gente traz junto. Eu acho que é a grande importância do autoconhecimento, da gente ter esse esclarecimento até para evoluir, né? Até para fazer parte da nossa evolução, né? Não, e é interessante, viu, Jorge, que muitas vezes nos nossos trabalhos mediúnicos vem aquele espírito dizendo: olha, esse cara aqui me fez eu passar por uma série de coisas e hoje eu estou perseguindo ele. Então tem uma pergunta que a gente faz, que é muito clássica, fala: me diga uma coisa, olha na sua tela mental, vê também o que você fez em vidas passadas. Uhum. Talvez você tenha ter feito pior. Para essa pessoa. Aí eles levam um choque. Uhum. Eles levam um choque que quando começa a aparecer na tela mental o que foi que ele fez, aí ele fala: puxa vida, eu não sabia que eu tinha feito tanto mal para essa pessoa. Então é interessante que não é justamente uma descoberta que se tem nos trabalhos mediúnicos, justamente para que esse espírito possa despertar, sabendo que o bem é o caminho da nossa redenção, é o caminho da nossa libertação, é para a prática do bem, né? Mas o mais bonito nisso tudo, Rui, quando você começa a conversar com esse espírito, aí você confronta um com o outro, ele vai descobrir que eles são Pessoas que se amaram muito em vidas passadas se desentenderam, viraram grandes inimigos e hoje têm que se reconciliar. Sim. Ah, bacana aquela frase do Evangelho que diz: reconcilia-te com teu inimigo enquanto caminhas com ele, né? E é isso que é. E é legal isso aí, Carlinhos, porque o que a gente tem que fazer, né? Você pode ser a maior antagonismo que tiver, você tem que procurar ir amenizando as coisas. Porque tem gente que a gente olha para a cara e não vai com a cara da pessoa mesmo. E a doutrina espírita responde nessa questão uma coisa interessante: nem todas as pessoas que você não vai com a cara é inimigo do passado. Pode ser uma questão de energia. Sim. Pode ser uma questão de afinidade. Pode ser que você ache a pessoa muito feia, porque a gente sempre acha que os outros são mais feios do que a gente, né? E aí você tem antipatia com aquela pessoa, e quando a gente se aproxima a gente vê que não é nada daquilo, muitas vezes. Então você tem que ter essa, você tem que dar oportunidade para o outro. E é assim que a gente vai se reconciliando. Lembrando que você fica procurando adversário na rua. E a maioria, às vezes, foi colocado dentro da casa da gente. Né? Os cunhados mesmo são quase todos adversários, né? Cunhado? Brincadeira, hein, pessoal? Brincadeira. Vamos mais. Outra questão legal, que é só para a gente passar de relance assim, quando fala da natureza. Né? Que tem uma resposta magnífica na questão 540, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, porque esse já foi átomo. Né? Questão 540. E a gente fala o seguinte: poxa, o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente passa por tudo, pessoal. Quando Allan Kardec respondeu essa pergunta, a menor partícula da matéria era o átomo. Então, quando eu estudei, quando eu, o Carlinho e o Rui, e não sei nem o Carlos, que é mais novo que a gente, estudou, a menor partícula da matéria que a gente conhecia era o átomo. Aí depois vem a Cris, né? Vem o resto de vocês aqui, que já sabe que tem quarks, tem não sei o que, tem elétron, tem nêutron, tem um monte de coisa. Mas naquela época era o átomo, a menor partícula conhecida. E ele disse que nós evoluímos do átomo ao arcanjo. Então, o átomo, menor partícula da matéria, até o arcanjo, maior espírito em hierarquia que a gente conhece. Então, a gente passa por tudo. Então, a gente vê que se a gente era átomo, a gente passa pela pedra, a gente passa pelo reino vegetal, a gente passa pelo reino animal, a gente passa pelo reino nominal e vai terminar no reino angelical, que é o que a gente conhece até hoje. Então, não vamos achar estranho de achar que nós já evoluímos aí das espécies inferiores e nós já estagiamos em outros reinos. Isso é normal. Está aí na questão 540. Né? Então, quando a gente fala do Raí, do cachorrinho do Nil, né? Que desencarnou, que morreu, ele era um ser em evolução, que já está evoluído em relação ao reino mineral. Né? Já passou por lá. Já está evoluído em relação ao reino vegetal. Já passou por lá. E daqui a pouco ele vai chegar no reino nominal, como nós estamos hoje. Então, é natural isso aí, não tem, para a doutrina espírita, essa evolução é a coisa mais tranquila do mundo, para se falar. O Jorge já reparou que nós estamos aí com uma figura muito bonita, eu, você, o quadro, ele está numa harmonia muito bacana. Olha que coisa bonita. E o quadro, o Rodrigo fez uma figura ali bem para chamar atenção mesmo, né? As mãos sujas de sangue mesmo, que era o que eu acho que tinha que passar mais na mídia aberta, por exemplo. Era mostrando como que a mulher faz o aborto, mostrando todas essas coisas aí. E aí o pessoal ia ficar impressionado, né? Em saber como que você mata uma criança dentro do útero, né? Ela não sai bonitinha de lá de dentro, não, né? Você tem que matar ela para poder tirar ela de dentro. Tirar em pedaços. Em pedaços, né? É pior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. E tem um lado espiritual, né? Depois do processo de desencarne numa situação de aborto. Não, claro. Desse crime contra a vida que é ainda mais nebuloso, né? Todo o processo que se desencadeia depois disso. Uma coisa bem interessante, Piero, é assim: a gente tem que lembrar que o espírito que está vindo reencarnar, ele está pouco tempo ali. Né? Ele está há pouco tempo. Então, há pouco tempo, ele era um adulto. É. Um adulto com todos os defeitos, com todas as coisas que você pode imaginar. Ele está vindo aqui no processo para ser criança, para ter o esquecimento, para ser governado pelos pais, tudo. Mas se é interrompido e ele volta de repente, ele, no instante, ele fica adulto lá. E ficando adulto lá, ele vem para vingança. Ele quer se vingar. Então, não fique pensando que é nenenzinho que está lá no plano espiritual, bonitinho, que você matou, não. é adulto já que está lá de volta, um espírito que vai querer se vingar. Isso aí a gente vê toda hora, né? E tem que recomeçar tudo de novo. Imagina o trabalho de restringimento, todo o trabalho que tem no plano espiritual para nós nascermos. Um planejamento gigantesco. Mexer com uma árvore genealógica todas as vezes para um espírito nascer. E isso é interrompido. Quando ele chegar lá, ele vai ter que fazer de novo. Então é um absurdo isso aí. Não, é pena, viu, Jorge, que até muitas religiões não olham por esse lado espiritual. Eles olham mais para o lado material, olham mais para o lado presente do que entendendo que esse espírito, que nem, por exemplo, eu sempre brinco aqui dizendo, olha, para se fazer um filho precisa um pai e uma mãe, um homem ou uma mulher. Mas isso é carne. E daí, a hora que vem residir naquele corpo físico, um espírito, da onde vem esse espírito? Nós não sabemos. Então é justamente isso que é aquela beleza da... A beleza que existe na genética, na engenharia espiritual, porque nós sabemos quem é que nós vamos receber em nossa casa. Uhum. Né? Podemos receber inimigo, podemos receber amigos, podemos receber de várias maneiras diferentes. Essa é justamente a beleza da vida, é você não saber o que você vai receber em casa como filho, ou ser como filho, o que você já fez para vir residir num corpo físico, né? Então, essa beleza. Só que a gente percebe que muitas religiões não estão nem aí, né? Quer dizer, eles acham que... que nem, por exemplo, nós estávamos conversando aqui em off. O animal, ele só procria num determinado ciclo. Quando a fêmea entra no cio, aí ela tem até relações. Porque vai um animal, um cachorro, querer ter uma relação sexual com a cachorra sem que ela esteja no cio, ela não aceita. Agora, o ser humano é aquele que tem como prazer no sexo. Mas só que as pessoas sabem como é que faz para não ter filho. Sabe? Tem a tabelinha. Antigamente, eles usavam uma tabelinha que não tinha o preservativo, não tinha as pílulas para evitar filho. Vários métodos, vários métodos que existem, né? Agora, se a mulher sabe o que todas essas coisas, será que não tá na hora da gente voltar a explicar para essas pessoas que ela pode evitar um filho sem tendo relação sexual? Ela pode até evitar um filho. Mas o que acontece? O pessoal tem uma vida desregrada, né? Fazem do sexo aí uma brincadeira e depois não quer ficar com as consequências de ter. E o aborto sendo aprovado, pode ter certeza que vai aumentar para caramba, né? Ó, quando nos Estados Unidos, em 1973, que o Supremo Conselho aprovou o aborto, 80% da população era contra o aborto, 80%. Aí a gente fala, poxa vida, se 80% da população é contra, como que uma coisa dessa pode ser aprovada, né? Que nós estamos vendo no Brasil, hoje aí, 70% e tantos é contra, né? E aí, depois que acontece isso, banaliza. Banaliza por quê? Porque entra o poder financeiro. Sim. Entra um monte de gente fazendo o quê? Criando instituições para dar apoio às mães. Apoio às mães que, para elas não ficarem grávidas. Olha só a malandragem. Para elas não ficarem grávidas. E também, se ficarem grávidas, como que tem que apoiar tudo? Porque às vezes a família fica contra. Tudo isso. É tudo fachada. Porque, na realidade, essas instituições vão para as escolas. Lá nos Estados Unidos aconteceu isso. Começa a distribuir preservativo estragado, preservativo que vai falhar, e anticoncepcional que vai falhar. Para ter uma ideia, de cinco pessoas que ficavam grávidas, de jovens de 13 a 18 anos lá nos Estados Unidos quando começou, de 13 a 18 anos, de 13 a 18 anos. De cinco gravidez, 3 era aborto. Porque eles faziam tudo isso lá para poder manipular e ganhar dinheiro. Outra coisa também é exatamente o caso desse poder financeiro que existe. Quando começou, para a gente começar, 10% da população branca foi abortada. e 28% da população negra foi abortada. É isso que acontece. Aqui no Brasil, a gente já vai adiantando as coisas, né? Aqui no Brasil, a gente tem que fazer a separação, a gente estava até falando aqui no começo, a separação do que é aborto pela lei e o que é aborto pela lei da doutrina espírita. Na doutrina espírita só existe um aborto pela lei, né? É só exatamente no caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Ele fala, é preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Essa pergunta? Essa é a questão 359 do Livro dos Espíritos. Então vejam bem, é só esse caso que a doutrina espírita aceita. Se a mãe tiver para morrer. E se a mãe quiser, ela responde também. Se ela quiser não abortar, é o direito dela. Mas ela pode, pela lei de Deus, que nós dizemos assim, pela lei da espiritualidade superior. O resto, que está aí na lei do Brasil, abortar anencéfalo, que foi aprovado em 2013 ou 2012, abortar criança que a mãe foi violentada. Isso faz parte da lei civil, não da lei do espiritismo. Então, criança que produto, não é produto, a gente vai falar que é produto, né? Criança que foi, a mulher que ficou grávida porque foi estuprada, ou então criança anencéfalo, não é permitido também pela doutrina espírita. Então, a gente tem que, na sexta-feira, na AME, nós fizemos o evangelho nosso era... o tema da preleção era não colocar a candeia debaixo do alqueire. Então, o espírito ele tem que tirar a candeia debaixo do alqueire e mostrar para as pessoas a realidade. Se nós não podemos ir lá falar com o pessoal do tribunal e fazer alguma coisa, na marra, que deveria ser feito, não sei como é que faz, a gente tem que falar. O que a doutrina espírita pede, o que a espiritualidade superior pede, o que Jesus pede, o que o verdadeiro cristão pede. E nós temos 513 deputados que representam a população e temos 81 senadores que estão ali justamente para defender o povo, para representar o povo. O que eles estão fazendo? Quer dizer, estão deixando, inclusive, para o Supremo Tribunal Federal resolver as questões que eles deveriam resolver. E tem outro agravante aí na questão do aborto. O SUS já tem dificuldade. Ainda essas pessoas poderiam abortar entrando no SUS. Quer dizer, mais despesa para o SUS. E vai ser criado, Rui, essas instituições que eu estou falando. Sim. Para defender. Não, vamos criar umas instituições. E sai... semana passada eu falei cometi um erro aqui. Semana passada eu falei que lá nos Estados Unidos, a mulher que faz parte daquele filme Blood Money, ela vem para defender a vida... Porque ela participou de matar a vida, né? E no caso, ela era responsável por uma clínica de aborto. Eu falei que ela tinha sido responsável por 20 mil abortos. Eu falei errado. É 35.001 abortos. Ela foi responsável. 35.001. Falo um enchendo a boca. Por quê? 35 mil nas outras mulheres e um nela. Ela também fez um aborto. E caiu a ficha, ela saiu defendendo e denunciando todo esse problema que aconteceu lá nos Estados Unidos. Isso nos Estados Unidos, porque tem país da Europa aí, até com 9 meses de idade, daqui a pouco a criança nasce e fala, não vamos querer não, vamos matar ele logo aqui. Mas por que caiu a ficha dela, Jorge? Conta aí. Porque foi uma das que viu como que matava a criança, porque ela só trabalhava lá na clínica e não olhava o que acontecia na hora, né? Foi... uma daquelas que chegou e falou, agora você vai ver como é que você está precisando vir aqui e ver como é que acontece. Você coloca aquele aparelho lá de ultrassom mostrando a criança correndo dentro do útero para lá e para cá, pulando para lá e para cá, querendo se defender, e a máquina arrancando um pedaço da criança viva. É um crime hediondo. Ô Jorge, deixa eu falar uma coisa. Vamos lá. Então a gente tem a questão do aborto, que acontece no mundo inteiro. É óbvio, né? Então, assim, tem algumas premissas básicas que eu imagino que nem se discute. Todos somos contra. Todo mundo que é espiritualista é contra o aborto. Primeiro ponto. Quando você fala em descriminalizar, todos somos contra, né? Também isso é ponto passivo. Agora, o que eu queria que a gente tentasse abordar aqui, se vocês me permitem, é uma questão numa outra escala. São feitos muitos abortos todos os dias no Brasil e no mundo. E a gente sabe que Essas pessoas, essas meninas, estão abortando por algum motivo. Então, como eu, espírita, como a doutrina, ela poderia contribuir para que essa menina, independente disso ser ou não descriminalizado, ela não buscasse esse recurso. Uhum. Por que uma menina busca fazer um aborto? Olha só, Carlos, é muito legal essa colocação, porque a doutrina espírita talvez seja uma das únicas instituições que trabalha com gestantes carentes, né? Sim. Nós aqui em São José dos Campos, quase todas as casas trabalham com gestantes carentes. Você trabalhar com gestantes carentes já é exatamente uma proteção que você está dando para a mãe para ela não abortar. Porque quando você começa a ajudar essa menina, e tem gente que critica demais, tem gente que fala, o pessoal fica grávido aí, vocês ficam sustentando. Entendeu? E não percebe o fundo da questão. Porque quando a pessoa fala para mim, eu falo na cara dela, então vamos chamar todo mundo para abortar. Vai lá. Mas falou, não é isso. Eu falei, não, então... O que a gente tem que fazer? Falar para elas abortarem ou você apoiar elas, dar enxoval, chamar psicólogos, chamar médicos, chamar obstetras, chamar outros tipos de médicos que fazem exatamente o quê? Orientar como é que ela deve criar essa criança, como é que ela deve ter essa criança. Então, talvez a doutrina espírita faça um trabalho de formiguinha, que quase ninguém percebe, mas quase todas as casas espíritas aqui na nossa cidade e no Brasil tem esse trabalho de apoiar a gestante carente. E a gente vê criança lá de 12 anos de idade, 13 anos de idade, grávida. Agora, eu estendo mais um pouquinho ainda o que você está falando, no sentido, por que que nós vamos deixar para criar instituições de apoio, a jovens que podem ficar grávidas ou que vão ficar grávidas e serem apoiadas depois que a família não está dando muito apoio, por que depois da lei ser aprovada e não antes? A gente podia criar isso agora. Coisa que vai ser criada depois, para justificar as barbaridades que vão acontecer. Então, tinha que existir hoje agora. Casa de apoio para orientar jovens, né? E aí não era só para quem ficou grávida, era para ir para as escolas, para tudo, não. Mas nas escolas você faz educação sexual, mas você não orienta para que direito. Para que não aconteça, né? Isso. Porque antigamente, o que a gente observava? A menina engravidava, o pai punha para fora de casa. Né? Aí hoje melhorou, hoje as famílias estão acolhendo um pouco mais. Né? Será que a gente está orientando? Eu estive essa semana na colmeia, foi aniversário da colmeia, e eles me mostraram lá, vocês devem conhecer, o trabalho que é feito, né, com relação a gestantes. Isso. Então, essa orientação com relação à jovem, com relação aos pais, com relação a nós que somos espíritas, porque nós somos pequenininhos, né? A doutrina espírita é pequenininha. Então, se a gente continua firme nesse trabalho, daqui a pouco a gente não vai ter mais meninas que vão pensar dessa forma, né? Porque o que a gente vê muito hoje é isso. É muita gente, e eu fico me perguntando por que essa menina foi buscar uma clínica de aborto. Porque a gente pega assim, desde que há muitos e muitos anos eu via situações, por exemplo, da pessoa chegar e falar assim, olha, a minha namorada está grávida. E o cara pegar um cartão e falar assim, vai nessa clínica que lá você vai resolver. Por exemplo, isso ainda é ilegal no Brasil, certo? Mas nos Estados Unidos e em outros países da Europa é legal. Então lá você faz o seguinte, você chama uma moça, vamos ali em tal lugar. Ela fala, não vai dar para mim agora, porque eu vou fazer um aborto ali, mas mais tarde a gente se encontra, tá bom? Tá bom. Porque banalizou, é uma coisa. E hoje, se você for colocar, se você for fazer uma pesquisa dentro dos Estados Unidos, não vai ser mais aqueles 80% que aumenta, são contra. Isso aumenta. Certo? Vai ser muito, muito menos. Vai estar lá menos que 50%. Por quê? Porque se uma mentira contada constantemente se torna uma verdade. Então, por isso que eu estou falando para a gente tomar cuidado com a lei aqui no Brasil, que a lei diz que tem 3 casos que pode ter aborto, mas é a lei civil, e não a lei de Deus, não a lei da justiça, da doutrina espírita. E você deixa isso banal, né? Então fala, engravidou? Vamos abortar. Então, eu acho que é importante a doutrina trabalhar, assim, nós trabalhamos em duas frentes. Primeiro, a gente tem que se posicionar. Né? Nós somos contra a descriminalização. E segundo, a ação. Né? Se posicionando, no... né? Se posicionando, eu falo para você que se posicionando, a doutrina espírita sempre se posicionou. E não se posicionou só igual aqui que nós estamos fazendo aqui. Claro, nós estamos usando uma mídia que vai para o Brasil e para o mundo. Sim. Então, nós estamos nos posicionando, estamos entrando com a campanha aí. Agora, nós nos posicionamos também como espírita, nas casas espíritas, em todos os lugares que a gente pode imaginar. E nós materializamos isso quando todos os espíritas vão para a rua, desde lá de trás, há muito tempo. Quando foi para ser o Enencéfalo, nós fomos lá para a rua com baixo assinado e continua baixo assinado o tempo todo. Por isso que o Rui vai trazer a Júlia Neso aqui, que é uma das pessoas que encabeçou aqui no estado de São Paulo todinho essa campanha. A campanha lá do pessoal do Divino Mestre que faz para o espiritismo todo aqui em São José dos Campos. Antes dessa lei começar a ser falada, eles já estavam na rua, lá na Rua 15, quase todo dia de sábado, para poder coletar assinaturas, para mandar para frente, para os deputados, para os senadores, a nossa materialização, essa nossa posição contra isso. Então, eu acho que isso a doutrina espírita faz muito bem também. Agora, a pressão tem que ser feita no Congresso Nacional. Tá, mas tem outra coisa, Jorge. Aqui também se pretendia juntar as religiões em torno desse assunto. As religiões, não é uma religião, é todas elas se reunirem, explicar isso para os seus fiéis, para as pessoas que compõem o seu movimento religioso, para que as pessoas sejam esclarecidas e saiam divulgando aí a luta contra a descriminalização. Eu acho que é uma coisa a se pensar também, que caso isso aconteça, em vez de pensar no aborto, pode-se pensar na adoção. Tem Sim. tantos pais que têm o desejo de ser, né, de ter filho e às vezes não têm condição para isso. Então, assim, se acontecer um caso e eu não consigo criá-lo, por que não adotar? Isso, por isso que eu sou a favor da roda. A roda não devia ter acabado. A roda devia continuar existindo. Você sabe o que é a roda? Vagamente. Então, explica o que era essa roda. A roda era o seguinte: antigamente existia nos conventos, assim, em algum lugar, um cone na parede do convento, um cone, né? E esse cone ficava com a parte aberta para o lado de fora. Quando a mulher tinha o filho e ela não queria, ela colocava lá no cone, rodava e a criança aparecia lá do lado de dentro do convento. As freiras criavam a criança e mandavam em adoção, ou eles ficavam no convento. Então, isso era... A pessoa nem pensava em abortar. Ela falava, eu não vou querer essa criança porque eu não posso criar alguma coisa. Ela colocava, ela dava. E hoje o conselho tutelar, se você vê o tamanho da fila, né? Todos têm ideia. Você vê uma fila com 100, 200 Sim. pessoas esperando... para adoção. Então, será que essa menina, muitas vezes, ela sabe disso? Exatamente. Né? Então, o Rui tinha falado aqui antes, exatamente, Carlos. O Rui falou, esclarecimento. Isso. Porque não vamos achar que as pessoas que querem abortar são bandidas, não. Né? É. Elas são mal informadas. E tem outra. São bandidas. Isso é outra coisa. É o dia da eleição. E 90% é cristão, Rui. Sim, claro. 90% é cristão. Não é gente materialista aqui que está querendo abortar, não. Quem está querendo abortar é cristão mesmo. Muitas vezes desesperado, viu? Muitas vezes desesperado. Isso. Porque não sabe o que fazer. São adolescentes que não têm a menor condição. Não tem apoio, né? Então é essa a questão. Então, e hoje nós temos uma responsabilidade muito grande, porque hoje é o dia da eleição do Conselho Tutelar no Brasil todo. Então seria bom que as pessoas que têm essa mentalidade, que pensa dessa forma, vá votar. Porque é o tal negócio, se você pensa de uma certa forma, não for votar, vai ganhar aqueles que pensam de maneira diferente. E o que nós estamos vendo aí? Tem um grupo, os grupos que se bobear, eles passam a tomar conta do Conselho Tutelar e fazem o que querem com o Conselho Tutelar. Porque eu já participei várias vezes de eleições do Conselho Tutelar, e se nós não tomarmos cuidado, politicamente o Conselho Tutelar pode ser dominado pela política, não pelo bom senso, não pela razão. Já é dominado pela política, né, Rui? Já é dominado pela política, eu não tenho dúvida. Já é dominado. É, quem ganha no Conselho Tutelar geralmente está sendo indicado. Não, não é falcatrua, não. Não vamos, eu estou falando que é dominado pela política, é o seguinte. É dirigido. É dirigido. Tipo assim, eles indicam as pessoas que devem ser, porque ainda é uma coisa muito assim, vaga no Brasil o conhecimento dessas eleições. Tem gente que nem sabe que existe isso. Conselho do idoso, conselho do adolescente, né? Essas aí, tem sempre que nem sabe. É justamente isso que falta para nós. Nós aqui no Brasil, a participação. Se você não participa de nada, qual a sua opinião? Isso. O que, que você pode opinar? Porque uma vez me perguntaram, mas tem que fazer isso. Você participa na sociedade, numa associação de pais e mestres na escola? Você participa. Tem pais que só vai na escola a hora que o filho dele é retido, a hora que o filho. Vai lá dar bronca. Fala, pô, por que, que o senhor não vem? E nas reuniões de pais, só vai os pais de filhos bons. Os que não dão problema. O pai não aparece. Principalmente, e quando eu falo em posicionamento, Jorge, acrescentando um pouquinho aquilo que você falou, que a gente já sabe que existe, né, e que é importante, é o nosso posicionamento como cidadãos. Né? Porque antes de ser espírita, eu sou um cidadão. Sim. Né? Então, onde quer que eu vá, eu consegui me posicionar com relação a isso. Porque às vezes a gente vê alguém que está em vias. É tirar a candeia debaixo do queixo. Isso, exatamente. É. Às vezes eu vejo uma menina que está em vias de buscar isso e eu fico quietinho. Então, opa, vem cá, você sabe como você falou, você sabe que essa criança pode ser adotada, você precisa de um apoio, eu vou te levar em tal lugar, né? Mas, Carlos, olha, eu, quando casei, minha esposa nunca tinha ouvido falar de sexo. Nunca falaram para ela que tem que ser assim, assim, assim, nunca. Então, a gente percebe que falta esse tipo de educação que os pais deveriam orientar as crianças desde pequenininho. O que que é a procriação, o que é essas coisas todas, mas não tem, eles não têm conhecimento e não passa nada para as crianças. Você vê muitas crianças novas que não sabem nada e pegam os meninos que também não sabem nada, esses meninos têm o filho e desaparecem. E quantidade de mães que cuida dos filhos e quantidade de filhos que não têm pai no registro civil, absurdo. É um absurdo. E as crianças cada dia, adolescentes cada dia começando a vida sexual mais cedo. Então, é claro, não adianta ser contra ou a favor, porque isso é um fato. Mas orientação, né? Então é importante nas mocidades, espíritas, naquilo que nós podemos fazer, dentro da nossa pequenez, aí aquilo que a gente pode fazer. Vamos, pessoal, vamos começar a preparar aqui para o intervalo, senão dá 10 horas e não tem intervalo. Mas vamos aqui, o Rodrigo tinha falado aqui das pessoas que estavam, então o Cláudio Oyama, Cláudio, né? E o Udi lá de Uberaba está aqui com a gente também, o João Ramalho, a Maria Siqueira, a Web Rádio Sementes do Amor. Intervalo. Né? Também está dando um bom dia a todos. O doutor Benedito Figueiredo, lá de São Paulo. A Irene do Espírito Santo, lá de Santos, também desejando um feliz programa. O Vicente de Paula Teixeira também dando um bom dia. Rosângela Costa também. A Ângela Maria Miller de Almeida também. A Sueli Castelo. A Ângela Maria. É Moller, mas não sei se fala Moller ou Miller, né? De Almeida. Desejando tudo de bom aqui para o programa. O Aécio está fazendo uma pergunta. O Carlinho separa a pergunta do Aécio para a gente fazer em seguida. Tem duas perguntas aqui do Aécio. Isso. Tem a primeira do Ed Moreno aqui. Então você faz, prepara as perguntas para você fazer. Só vou falar o nome das pessoas. A gente faz depois do intervalo voltar. O Bessa, o Antônio Bessa, a Sheila Campos, a Marli Borges, a Érica Leandro também, desejando tudo de bom. Daniel Rosa. Daniel Rosa é pergunta também? Acho que é, né? É, tem pergunta do Daniel. Daqui a do pouco Daniel faz. Também. O Marcos Ugai, lá de Santos também. Tá falando que bom que o seu Rui voltou. Ele não falou da minha camisa. Tá falando que bonita a camisa, seu Rui. Tá faltando a Deise. Mas hoje ele falou: ó, seu Rui, bonita a camisa. Tá destoando a cor. Ele tá falando que tá destoando. Né? A Cleide Bessa, o Aécio aqui com mais uma pergunta. Doutor Doug, também um abraço. O Gustavo, Gustavo. É o Douglas. É o Douglas Brito. Ah, nossa senhora, doutor Doug. Não sabia que era o senhor, não, né? Quem? O Douglas Brito. É o doutor Doug. Um grande abraço para o Douglas. A gente só é doutor Doug. E vamos trazê-lo urgente. Nossa, aqui tá no nosso fazendo programa. Falta aqui para nós já. A do Gustavo é a pergunta também? Não, Gustavo, o livro dos Espíritos não fala de aborto. O livro dos Espíritos não fala de aborto. O caso citado é uma questão de escolher quem salvar quando os dois estão morrendo. É como o caso das duas pessoas envenenadas, agonizando, e só uma, um antídoto. Isso, mas eu não entendi muito bem. O livro dos Espíritos não fala de aborto. Fala de aborto, sim, claro, né? O caso citado é uma questão de escolher. Então, nós falamos aqui que esse caso aqui da mãe é a questão 359. E tem a 358, né? Também. É a 358, 357, nesses pedaços aí fala. A doutrina espírita fala bastante de aborto, mas eu acho que a pergunta aqui que está meio truncada aqui. Na realidade, não foi isso que ele quis dizer. Mas no caso do antídoto é a mesma coisa. Tem duas pessoas, até do antídoto. Num barco, numa canoa. A canoa vai furar, só aguenta uma pessoa. Se você empurrar o outro e o outro morrer afogado, você não é criminoso. É questão só de preservar a vida, né? Porque só cabia uma pessoa. Isso aí faz parte também da lei civil. E da não da lei de Deus. Você pode optar. Não, eu prefiro morrer do que essa pessoa que está aqui. Eu vou pular aqui e aí não é suicídio. Aí, né? Tem atenuantes, né? É, exatamente. São os atenuantes. Alessandra Martins... aqui o Gustavo colocou 358 também. Aí o Gustavo fez outros comentários aqui, né? O Aécio, mais uma vez perguntando. O Forcato, é bom lembrar que a vida física começa quando? Com a união de três elementos: óvulo, espermatozoide e espírito. Portanto, a partir do momento que o espermatozoide penetrou o óvulo, já existe vida. É isso que a gente vai falar depois aqui, Forcato, também. A questão 344 do Livro dos Espíritos. O Gustavo está colocando aqui também que começa a vida na concepção. É. E aí conclui a vida no nascimento, né? E isso. A gente fala, conclui a vida, mas não conclui a reencarnação. A reencarnação, exato. A pessoa continua reencarnando só lá para 9 anos de idade, sete mais anos, ou menos. Que ela é. 7 anos. Exatamente. E... Obeça mais uma vez. Vamos para o... Vamos. Só antes da gente ir, comentar então que a gente... E depois a gente tem que voltar e comentar o caso do Rui, né? Também com a gente ficou de contar. A gente quer saber. Quer saber como é que foi a assistência espiritual que o Rui teve durante a cirurgia, né? Eu sei que eu contei aquele negócio aquele dia, mas hoje ele vai contar melhor, porque depois parece que teve um desfecho aí. Na hora que ele tomou anestesia, ele viu ele indo pro plano espiritual. Não, legal. Pro céu. Não foi. Eu já ouvi a história, ó. É muito interessante. Quando chegou lá, alguém parou ele e falou: você é muito feio para ser anjo, pode voltar. Mas não conta, não. Conta, é interessante. Conta depois, essa é a história dos comerciais. Essa é a história do Jorge. Depois, não é minha, não. Viagem astral do Rui. Depois do comercial, você conta pra gente como é que foi essa experiência. E conta também a cirurgia espiritual que você fez à distância e toda a assistência espiritual que teve pra gente também. Mas depois dos intervalos. Eu tô brincando, pessoal, mas foi muito sério e muito legal o que aconteceu com o Rui. E depois que o cara chega assim com... Depois dos 80, ele não mente mais. Não mente mais. É, tudo que ele falar é verdade. E a gente vai pro intervalo, né? A música Espiritualidade com Carlinhos Conceição. Legal. E só comentar, então, que a gente está com essa campanha. Né? É uma campanha que o Chico Xavier, né, nos convida. Então, se vocês quiserem saber mais, entra aí no Instagram... Vivência Espírita, @vivenciaespirita sem acento, tudo junto. Vocês estão vendo aí. A gente fez um post e aí explica essa campanha que a gente está aí abraçando para poder conscientizar todo o Brasil para não deixar aí liberar cada vez mais esse crime. E vamos pedir para que todo o centro espírita que está nos ouvindo que comece com essa campanha. Compartilhe. Você não quer fazer nada, pelo menos vai lá e compartilha. Uhum. Vamos lá? Vamos. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Benevolente. mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem como missão nos esclarecer e nos conduzir no bom caminho, nos guiar em nossa jornada para a luz. Pedimos humildemente, nos amparem, obreiros do bem, nos inspirando a força e a coragem nos reveses da vida. Livrai-nos dos maus pensamentos, para não darmos brechas, más inclinações, e assim aceitar sem queixumes as provas, expiações. Ilumine nossas consciências, trazendo à luz nossos próprios defeitos. Nos arranque o véu do orgulho, para que confessemos antes de tudo a nós mesmos. Anjos guardiães, reforcem nossa fé. Ó bons espíritos protetores, nos ensine a nos tornarmos dignos, agradecer até pelas nossas dores. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Que apenas nossas necessidades reais sejam por vocês atendidas, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. Anjos do Senhor, que são as virtudes dos céus, obrigado pelo fiel e bom codificador. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Em São José dos Campos, que é a capital do Vale, a cidade inteligente. Pelo menos o pessoal diz, né, Jorge? Eu não sei se a gente é, mas... Não, cidade pode não ser, mas nós somos. Modesta parte, né? Como diz o Jorge, modesta parte. Vamos lá, continuando, Jorge? Até as perguntas. Não, então, aquela pergunta do Ed Moreno que ele tinha feito era para fazer para Ivanilde, né? Mas a gente faz para você, Rui, que ele pergunta para qual a diferença entre velho e idoso? Você pode falar? Opa, isso é fácil. Pablo Neruda, ele tem uma frase que diz assim: a criança que não brinca não é criança. E o adulto que não brinca perdeu para sempre a criança que vivia nele. Ele fará muita falta. Então, o idoso e o velho, nós costumamos dizer que eu me considero um idoso, não considero velho. Porque, para mim, eu tenho um prazer imenso em viver a minha idade, tenho um prazer imenso em viver com os meus parentes, com os meus amigos, com vocês aqui, que fazem parte desse programa maravilhoso. Então, eu, em tudo que eu faço, eu encontro beleza. Eu não encontro nada feio em nada. Porque se a gente não pensar dessa forma, que mundo que nós iremos viver se nós começamos a ver o mundo de uma maneira errônea, de uma maneira feia. Não, esse mundo aqui é bonito. Eu, na minha idade, só posso dizer para vocês que eu consegui viver em todas as minhas etapas, viver do jeito que eu deveria viver. Sempre com alegria, sempre brincando, sempre resolvendo as coisas, sempre ganhando a experiência na vida, porque nós estamos aqui justamente para adquirir experiência. Hoje, para me enganar, a pessoa precisa ser muito esperta, porque não me engana não, porque pela experiência que eu tenho da vida, ela me dá todo o cabedal para saber o que é certo e o que é errado. Então, o idoso é aquele, é aquela pessoa que vive, eu me considero, vive do jeito que eu vivo. Agora, o velho é aquele rabugento, é aquele que fica em casa só reclamando da comida, reclamando disso, reclamando daquilo. Não vive, só vive do passado, parou lembrando de coisas do passado. Eu sinceramente, não fico lembrando coisa de passado, não, porque para mim o passado é passado. Eu tenho que viver o presente, porque o presente é uma dádiva de Deus, é uma beleza que viver o presente. Agora, ah, mas eu não sou rico, não sou, mas e daí? Não há necessidade de você ser rico para viver bem. Não há necessidade de você ter uma vida saudável para viver bem. Você precisa saber viver de acordo com, a, com aquilo que você está vivendo. Eu vou fazer agora, ano que vem, 85 anos, e vou dizer uma coisa para vocês. Eu me sinto muito jovem. Eu não sei se eu respondi para o Ed Moreno aí, que eu... Vocês já viram, eu sempre costumo brincar dizendo que aqui em Caraguá, aqui em São José, tem muita gente que vai para Caraguá. Aquele velhinho que é chato, aquele que é velho, é aquele que as filhos arrumam o carro, põem as malas, põem tudo para descer para Caraguá. Aí chega o velhinho e fala, e eu? Ah, não, o senhor vai ficar com a tia, o senhor vai ficar com a irmã. Agora, o velhinho, quando é bom, é aquele que o primeiro que eles convidam a descer para Caraguá é aquele velhinho que é bacana, aquele velhinho que não fica reparando a saia da neta, não fica reparando o decote. Não, ele está ali para viver. Então, essa é a diferença para mim que eu considero do idoso e do velho. O velho é aquele que é um chato, que é aquele que parece que não viveu a vida. Ele só viveu contrariado, sempre nos empregos ruins, sempre com dificuldade. E o idoso não, é aquele que sabe viver. Sempre é alegria, ele está vivo. Ô Rui, sabe qual a diferença entre idoso e velho? O idoso tem sonhos e perspectivas de vida, e o velho, ele não sonha mais. Não? Ele só vive o presente, sonhando com o passado. Segundo o Mário Sérgio Cortella, se vocês me permitem, ele vai dizer o seguinte, o velho é aquele que parou no tempo. Sabe aqueles caras que ficam falando assim, ah, no meu tempo que era bom, no meu tempo... Então, esse cara parou no tempo. O idoso é quem tem idade. Né? Então, eu posso ser jovem com 85 anos e posso ser velho com 30. Sim. Entendeu? Porque uma vez que, por exemplo, quando eu acho que a tua experiência não me vale nada, nesse momento, eu sou velho. Sim. Né? Então, é aquele que se atualiza, né, ao seu tempo, aquele que tá linkado. Agora, você falou uma coisa que me deixou preocupado. Ninguém tem me convidado para ir para Caraguá nos últimos tempos. Tava cuidado. Aqui tem uma pergunta do Aécio também, antes que faz, porque não está aqui no quando foi colocado, que ele tinha feito no começo também. A realidade mostra o abandono de muitos pais idosos pelos filhos. É essa mesmo. A realidade. Não, então tem outra antes, quer ver? Antes? Não tem? Tem antes, sim. Eu acho que tem. Ele fez duas, né? Eu acho que é depois tem outra. Depois ele fez. É mais uma colocação. Tem a outra tá para baixo. Tá bom. Então tem essa aqui, mesmo, né? Não, mas primeiro então vamos falar da experiência do Rui. Como é que foi, Rui? Aí você, de repente, você teve que correr pro médico porque você tava com problema na bexiga, né? Tava com um problema de sangramento. É, problema sério na bexiga, né? Eu estava urinando sangue. E já fazia mais de um mês que eu estava assim. Eu pedi lá para o pessoal do Recanto de Luz e Mancheira uma operação à distância, porque eu vou lá na Mancheira, depois fico 3 dias cansado. Então eu falo, poxa, por que, que eu vou lá se eles podem me fazer aqui à distância que tem o mesmo resultado? Eu pedi e veio uma vozinha falando, nós fizemos a nossa parte, mas você precisa procurar a parte médica, porque não é só a parte espiritual, você procura a parte médica. Essa vozinha veio me falar. E eu fiquei apavorado que terça-feira aqui passada eu fui fazer urinar e saiu um floco de sangue coagulado muito grande do meu canal de urina, que ardeu aquilo, parecia que ia estourar o canal da uretra, né? Eu falei, poxa vida, eu preciso procurar mesmo. E preto, né? Aquela coisa preta. Eu fui ao médico, encontrei uma médica excelente, uma menina de 30 anos, doutora Renata, que merece elogios. Ela falou, o senhor vai ter que se internar. Vou mandar o senhor fazer exame agora. Exame de urina, exame de sangue, também fazer um TC aí, que é o... Como é que é o... computadorizada lá. Eu fiz e fiquei esperando o resultado. Isso era 8 horas da manhã, eu só tive o resultado às 7 horas da noite, e ela falou, o senhor já vai ficar internado. Aí eu fiquei internado só para arrumar um local, um lugar para mim ser um quarto, um apartamento, não tinha vaga. Então eu fiquei esperando até 1:30 da manhã a uma vaga, com maior tranquilidade, sem confusão, sem briga, sem nada. E fui, 1:30 da manhã, fui chamado para ir para o quarto, e eu não sabia nem o que que era. Ninguém sabia se eu ia ser operado ou não. Eu sei dizer que quando chegou meio-dia, o pessoal vieram, não, o senhor fica peladão aí, tira toda a roupa, que o senhor vai para a sala de cirúrgica. Eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. E tudo assim, uma atrás da outra. E eu fui para a sala cirúrgica, passaram do centro cirúrgico, e eu vi, a minha pressão estava 13/9, tranquila. Eu vi as meninas empurrando, uma segurando o coisinho lá de soro, e duas empurrando a minha maca, mas eu, a hora que eu ia indo para lá, eu me senti em pé, fora da maca. Eu vi aquela maca indo, aquelas três enfermeiras, mas quatro médicos, aquele jaleco, eu não vi a cara deles, mas eu vi eles também ajudando ali na maca. A hora que eu cheguei lá no centro cirúrgico, aquela lâmpada enorme que fica em cima da gente, aqueles médicos vieram e colocaram um filtro de uma luz amarela, uma luz bonita, uma cor amarela, aquele filtro, e depois eu apaguei. Depois de 2 horas, quando acordei, a minha nora, que estava junto comigo, falou, nossa, seu Rui. E eu olhei e falei, nossa, que coisa linda, já terminou, que bacana, que joia, que estou me sentindo tão bem. E ela falou, nossa, eu nunca vi uma pessoa sair de uma operação assim, tão contente. Falei, mas você quer que eu faça o quê? Estou contente, estou muito bonito, muito bonito. E olha, sinceramente, a gente vê que o plano espiritual e outra... Também fui levado no pronto-socorro espiritual. Que bacana, que coisa bonita. Eu não tava, se deixasse, eu não queria voltar, não, porque estava tão bom lá aquele pronto-socorro espiritual, que a gente precisa acreditar. Realmente, nós que somos espíritas, precisamos acreditar que o mundo espiritual realmente existe e que está sempre nos auxiliando, sempre nos dando condições. Agora, não significa que isso que eu não vou morrer, não. Vou morrer, sim, ó, como todo mundo. Mas não vai ser dessa vez, não. Talvez mais para frente um pouquinho. Ó, Jorge, posso fazer a pergunta do Aécio para você agora? Não é para mim. Pode fazer. Tá. Ele pergunta, a realidade mostra o abandono de muitos pais idosos pelos filhos, o abuso de idosos em muitas clínicas de repouso e asilos. O que esperar desses idosos nesse sentido? Então, Rui, o Aécio está falando, talvez ele está falando de uma realidade, mas a realidade que a gente vê aqui em São José dos Campos, eu sinceramente, os asilos que a gente visita, tudo, quase todos os eles são bem tratados, né? São assim, não existe essas coisas que o Aécio está falando por aí em algum lugar tal, mas eu acho que as coisas estão mudando nesse sentido, né? Então as fiscalizações sanitárias, as fiscalizações públicas estão sendo muito mais assertivas, muito mais principalmente rigorosas. Quem tem convênio com os poderes públicos, tudo. Não, então deixa eu explicar, Jorge, que isso aí eu conheço bem, porque eu trabalho só 30 anos nesse meio político, e a gente vê que em São José nós temos aqui 4 casas de idosos, que é referência no Brasil todo, e foi um trabalho muito árduo do senhor Amaral, que era o nosso grande amigo. Ele sempre batalhou para que a gente tivesse aqui uma casa do idoso. Hoje tem 4. Só que essas 4 casas do idoso, ela só é para aquele idoso que anda, aquele idoso que fala, aquele idoso. E tem alguns que são também cuidados, que é aquele chama lá de crechão, que é levar de manhã para ficar ali, porque às vezes não tem onde ficar. Mas falta muitas vagas para a parte, vamos dizer, de atendimento de muitas pessoas com Alzheimer, de muitas pessoas que não conseguem mais andar. Então, essa está faltando. Falta, acho que umas 8 mil vagas aqui na cidade. Vamos dizer, as casas de repouso que nós temos aqui, de muito boa qualidade, só que são caras. E as casas onde são gratuitas, tem convênio com a prefeitura, mas são muito poucas as vagas. Então, nós gostaríamos... Eu fui na minha cidade lá de Leme conhecer o asilo que tem lá, que tem 120 idosos. O que tem de estoque de fralda para os idosos, que eu fiquei assustado. Falei, poxa, meu, que estoque de fralda que vocês têm aqui? Não, é que nós fazemos a campanha na cidade. Então, nós vimos aí que o que está faltando de campanha, por exemplo, para as creches, para ter fralda para as crianças, para as casas de repouso, para ter campanha para as fraldas para os idosos, é muito grande. Agora, o que está acontecendo? A gente vê que muitos idosos estão recebendo aquilo que plantaram, né? Plantaram a discórdia com o filho, não gostar do filho, sempre tratou mal, aquela coisa toda. Chegando a hora que ele precisa do auxílio dos filhos, os filhos acham melhor é colocá-lo num asilo. Só que os asilos aqui são caros. O Missionário da Luz tem uma casa de repouso muito bonita, viu? Vale a pena as pessoas irem conhecer a casa de repouso lá do Missionário da Luz, porque lá eles têm, inclusive, a Vila Tranquilidade, que é, eles já construíram casas através do apoio do governo do estado, para que os idosos possam conviver o casal. O casal vai lá que pode cozinhar, então ele tem toda a sua independência. E tem lá a quantidade de pessoas que estão usando toda aquela área do Missionário da Luz, que vale a pena conhecer. Agora, eu conheço quase todos os asilos aqui, são muito boa qualidade. Agora, tem também depósito de idosos, que esses nós precisamos tomar cuidado, que tem também muitos aventureiros que vêm aí para querer ganhar dinheiro do idoso e faz um depósito de que idoso. Que é caro, né, Rui? Porque ficar é caro pra caramba. É muito difícil, ter condições de colocar um idoso no... Sim. Uma criança na creche você coloca fácil, agora idoso na casa de repouso é difícil demais. De 3 mil, o mínimo é de 3 mil. É. Agora tem aí até de 20 mil. Sabe? Exatamente. Aqui em São José tem até casa de idoso aí, casa de repouso de mais de 20 mil reais. Então a gente chega à conclusão, Aécio, que o que você está falando é muito sério no Brasil ainda. É. Nós estamos falando de uma cidade aqui, dentro do Brasil, São José dos Campos é uma cidade de primeiro mundo dentro do Brasil. Né? E a gente ainda encontra muito falta de vagas, muitas faltas de vagas, e também muito caro também para colocar um idoso numa casa de repouso. Então imagine nas cidades menores do Brasil, nos grandes centros também, às vezes, do Brasil, o tanto que eles estão sofrendo ainda. É, porque tem muitos idosos que são abandonados dentro da própria casa, viu, Jorge? Também tem aquele, tem isso. A gente chama de elefante branco. Todo mundo entra, sai, ninguém dá bola para o idoso, ele fica lá sentadinho, quietinho, na hora de comida vem trazer a comida para ele. Quer dizer, e nós fizemos uma lei aqui através do vereador Fernando Petit, que era justamente para tirar esses idosos que ficam dentro de casa, praticamente esquecidos, trazer para mim fazer alguma fisioterapia, fazer uma ginástica, fazer uma caminhada, fazer uma série de coisas. Mas ainda tá, não está fácil, não, né? É. Quer dizer, está no papel. Tinha uma questão tá também prática. que o Daniel tinha colocado, acho que nós pulamos. Tá, não, né? Pulou, não, está aqui. Eu estou depois do Aécio. Vai lá. BCS. A busca da melhor qualidade de vida de idosos em hábitos saudáveis, no alto respeito dos cuidados pessoais, mantendo o que é jovial em si, traz benefício geriátrico de saber viver bem? É exatamente o que o Rui falou lá atrás, né? Só que essa questão o Rui já abordou, dizendo o que, que tem que fazer para um que isso, que esses hábitos saudáveis são importantíssimos para você ter esse benefício geriátrico, né? E saber a pessoa viver bem. Então, lá atrás a gente estava falando da orientação para as para as moças, né, para os jovens, tudo, sobre a gravidez, sobre o aborto, tudo. Então, nós tínhamos que ter também orientação para os mais idosos, tudo, de como saber viver. Porque senão vira depósito, né, ou dentro de casa, ou às vezes fora de casa. Fora aqueles outros que não conseguem fazer nada mesmo, porque não tem incentivo, não tem algo. Não... Porque, veja só, às vezes a pessoa trabalhou a vida toda. Quando ela fica idosa, ela vai ficando encostada num canto e não tem aprendizado. Então, poxa vida, se a gente vai ficando idoso, você vai voltando muito a ser criança, não está na hora de aprender também, né? Certas coisas. Então, falta também aprendizado. Não, e que nós terminamos aí ontem, terminamos o mês de setembro, setembro amarelo. Porque a quantidade de suicídio de idosos também está aumentando, viu, Jorge? Então, é depressão, né? Ficar dentro de casa muito tempo. A gente já sabe que uma das maiores causas de Alzheimer é exatamente a falta de utilidade, a pessoa se sentir inútil, porque de repente a pessoa foi arrimo da família, de repente ela resolvia todas as coisas da família, e de repente essa pessoa começa a ficar encostada porque ela não tem capacidade para fazer mais nada. Então ela começa a falar, o que eu estou fazendo aqui? Aí entra no caso do suicídio e entra no caso da pessoa falar, então eu vou esquecer. Ela vai voltando mesmo para... Vai voltando. E a gente sabe que o Alzheimer é esquecimento recente e depois vai até o final. Ele começa com esquecimento recente. E depois vai apagando até lá a última lembrança que ela tem do começo da vida dela. Exatamente para se esconder de alguma coisa, porque ela não serve para nada. Então essas coisas, esse incentivo tem que ter... O aprendizado para o idoso também. E quando o Rui falou das casas de idosos aqui de São José dos Campos, é exatamente isso, né? As casas de idosos são exemplos aqui em São José dos Campos, exatamente para isso. Você chega lá, eu fui fazer o culto ecumênico lá na casa do idoso centro, lá, né? Não sei se foi no mês, há uns 2 ou 3 meses atrás. Nossa Senhora! Eu me senti jovem lá, por tanto de idoso que tinha. Né? E a Ivanilda, ela tomava conta de uma casa do idoso, né? E um dia ela me chamou para fazer um culto ecumênico, falou, Rui, fazer uma palestra para os idosos. Vou, mas para incentivar os idosos. Falei, vou. Mas, pelo amor de Deus, não vá lá falar de remédio, tá? Porque os idosos adoram ficar... trocando remédio. Ah, esse remédio que eu tomo é melhor que o outro. Então você esquece isso. E fala só de coisas boas. Falei, não, vou falar de coisa boa, porque eu vou lá falar de doença e outra de doença, né? Cada um tem a doença melhor que a outra. E o chazinho, né, Rui? É? E o chazinho, né? Chazinho caseiro para curar. Então, eu fui lá para falar, minha gente. Tem um livro que eu recomendo muito, que é o. Ai, puxa vida, da Marianne Williamson, é onde ela conta como é que nós devemos encarar o idoso. Idade dos Milagres? Idade dos Milagres, que eu ganhei, inclusive, do Dalmo, e ganhei da Ivanilda e do nosso querido Helder. Uhum. Eles foram me entregar esse livro. Esse livro é um de cabeceira que eu procuro sempre procurar, que ele fala, olha... Vocês idosos, principalmente as mulheres, quando se olharem no espelho e ver aquela Como é que chama aquela... aquela papada solta, olhar para os braços, ver aquelas peles soltas, não fique com vergonha. Fique com orgulho, porque vocês cumpriram a sua obrigação. Vocês já passaram por tudo isso e queremos ver se essas pessoas novas, que muitas vezes tratam mal o idoso, se ele vai ter condições de chegar nessa idade. Então, vocês devem ter orgulho de ser idosos. Então, minha gente, vamos ter orgulho de ser idosos, tá? E o idoso tem muita coisa que ele pode ser aproveitado e que a sociedade não usa. Quantos idosos ficam em casa sem fazer nada e teve uma profissão muito boa que poderia passar isso para os jovens? Porque os jovens estão precisando de profissão que lhe dê rendimento. Porque o que está acontecendo é que tem muitas vagas nas empresas, mas os jovens não têm especialidade, não têm curso, não têm estudo, não têm nada. Porque nós temos também aquele jovem também que nem estuda e nem trabalha, né? E tem aquele o canguru, que é aquele que se esconde dentro da família, né? Uhum. Dentro da bolsa da mãe. Dentro da bolsa da mãe. Vamos lá. Aécio César. Faz essa pergunta do Aécio aí, Carlinhos. O Aécio César pergunta, Rui, qual seria a solução mais aceitável ante o aborto permitido em casos de estupro ou incesto? Eu já falo de cara, Aécio, nenhum é aceitável, né? A gente tem que esquecer, porque esses dois são aceitáveis aí na lei, né? Na lei. Mas na doutrina espírita, nenhum dos dois é aceitável. Fala até do estupro. E a gente vai conhecer muitas pessoas que foram nasceram de estupro, foram estupradas, a mãe foi estuprada, e se tornam pessoas fantásticas e às vezes arrimo da própria mãe ou arrimo da família. Quer dizer, olha que legal a mãe não ter encarado. Olha que coisa interessante também. A gente vai e aborta a criança que foi por causa de estupro, foi estuprada, tem direito de abortar, abortou. Você faz isso para quê? Para se vingar do cara que estuprou? Que vingança é essa? O cara que estuprou, ele nem sabe que ninguém existe na vida. Ele sumiu no mundo, ele não está nem aí para lugar nenhum. A gente se vinga na criança. E se não tiver estrutura emocional, encaminha para a adoção. Exatamente. Não quer, foi estupro. Eu não vou suportar a minha vida desse jeito e tal. Tá bom, quando tiver, dá a criança. Não tem problema. Você lembra daquele cantor, pianista que veio no nosso Lembro, programa? Plínio Oliveira. Plínio Oliveira. Ele mesmo falou, olha, a minha mãe foi estrupada, teve que sair da casa dela, porque não dava para aguentar lá. Ficou grávida, e todo mundo falando com 13 anos, e todo mundo, não, você tem que abortar, você tem que fazer... Falei, não, eu quero ter esse filho. E não abortou. Pois ela disse que até que ela andou vivendo num centro de prostituição. Mas o que acontece? Ela superou tudo isso e hoje eu estou aqui para dar testemunho. E é o Plínio de Oliveira que toca e canta muito bem no nosso meio espírita, né? Já esteve com a gente aqui várias vezes e é uma pessoa que falou, olha, já pensou? Porque as pessoas estão a favor do aborto não foram abortadas, né? Uhum. Senão não estaria aí, né? Exatamente. Eu tenho esse pessoal que está votando a favor do aborto, eu só sinto pena que não foi votado antes deles nascer. Até aproveitando aí a oportunidade, né? Esse pessoal que é a favor, né, do aborto, eles alegam essa questão, né, da independência da mulher de poder escolher ou não. Uhum. E em casos extremos como de estupro, de que ela não vai poder conceber essa criança, diante do trauma que se viveu, em outros casos também de que ela não vai ter suporte emocional, né, financeiro para poder cuidar de uma criança. Mas também tem algo que eu estava até conversando com o Carlos no intervalo, é uma oitava acima que ele se referiu, né, que é a complexidade que existe dentro de um processo de concepção de vida, né, em todos os aspectos, né, espiritual, científico, técnico, moral, Então, a abordagem, acho que se deve fazer é essa superior e não a superficial, né? É, a gente não sabe o que está envolvido dentro de um processo, né, de concepção de vida, de projeto reencarnatório, né? Pode ter a ver com prova, pode ter a ver com expiação, com resgate que tenha que ser feito dentro daquele grupo, né? Independente de qual tenha sido o processo de início dessa concepção de vida. Então, por isso a importância, né, não só da conscientização, da educação, do alerta que a gente tem que ter para a sociedade, para que as pessoas conheçam, né? Qual que é o verdadeiro significado da vida, o que está por trás disso, desse panorama que a gente só vê ali, né? De poder ou de não poder, meu direito, meu corpo, né? Então, é muito mais complexo que isso. Então, a busca, né, do autoconhecimento, né? De superar, né, essa primeira barreira que acaba sendo superficial. Né? E pensando na parte espiritual, é a carga que você vai carregar, né? Você está sendo um assassino, literalmente. É um genocida. Então, a carga que você está levando, eu fico imaginando essa pessoa que você citou lá dos Estados Unidos com 35 mil abortos, qual a carga que ela está carregando, né, de assassinato nas costas para as próximas encarnações. Né? E ela, no caso dessa, é uma pessoa que vai ter muitos atenuantes, porque depois disso... Porque ela falou da clínica dela, né? Imagina outras clínicas, tudo era normal. Estão dentro da lei, tudo normal. Agora, ela conseguiu chegar numa hora e falou, pô, peraí, eu vou começar a fazer o caminho de volta. Então, hoje ela trabalha no mundo inteiro para poder fazer o caminho de volta. Então, ela está se redimindo antes de precisar reencarnar. Porque muitas mulheres, elas se suicidam porque abortaram depois. Não aguenta a pressão psicológica. Muitas ficam doentes fisicamente, às vezes não pode ter mais filhos, às vezes um monte de coisa porque abortaram. E muitas ficam com problemas psicológicos para o resto da vida porque abortaram. Então, não é fácil. A mulher é o único crime onde o réu, onde a vítima e o réu são a mesma pessoa, né? É a mãe. E não fique pensando também que não está cheio de gente do lado, né? Ou em volta, culpado. Está cheio de gente culpado. Tá, é culpado a pessoa que fez o filho, é culpado a família que às vezes não deu apoio, é culpado o médico ou a equipe médica que provocou, que possibilitou a pessoa abortar. Todo mundo vai carregar sua dívida. O médico, a lei está mandando um médico a fazer o aborto. O médico espírita nunca vai fazer aborto em ninguém, porque se ele fizer, ele não é espírita. E eu ainda digo mais, um médico cristão jamais faria um aborto em ninguém, a não ser que seja no caso que a pessoa está para morrer. Nunca deveria fazer, né? E chegar e falar, não vou fazer. Agora, a ganância é tão grande, o juramento de Hipócrates não vale nada, né? Porque não vale nada, que lá é para a vida, né? O juramento é para a vida, não para a morte. E a gente fala assim, questão 344 do Livro dos Espíritos. A pergunta é a seguinte, em que momento a alma se une ao corpo? Até um comentário que o Forcato tinha feito aqui. Ele diz, a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Então, da concepção até o nascimento, a criança está nascendo. Já tem vida. Então, a vida começa na concepção. Isso é muito interessante. Sim. Que tem muita gente que vai tomar a pílula no dia seguinte, né? E a pílula do dia seguinte, a pessoa não vai saber se ela estava grávida ou se ela não estava grávida. Mas se ela tomou a pílula do dia seguinte e ela estava grávida, ela vai responder por isso também. Vai descobrir depois, mas vai responder por isso também. Então, e a questão 880, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Então, se você tem vida a partir da concepção, e o maior direito de todos os seres humanos é o de viver, então aquele que foi gerado na hora da concepção já tem direito de viver. E a gente fala no livre-arbítrio, mas a pessoa tem livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio seu, não o dos outros. Então essa pessoa que já vive, ela tem livre-arbítrio de escolher. Se ela pudesse escolher, você acha que ela já escolheu vir viver? Então, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, você está prejudicando o livre-arbítrio de outro, de outra pessoa. O livre-arbítrio não é o primeiro direito. O primeiro direito é o de viver. Livre-arbítrio é depois. Você tem que colocar depois. A gente sempre fala no livre-arbítrio o tempo todo. Não, livre-arbítrio, livre-arbítrio, livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma das coisas mais respeitadas que existe no universo. Inclusive, é o que mais os espíritos obsessores respeitam, é o livre-arbítrio. Ô Jorge, só fazer um... Será que aquele que incentiva o aborto, como será que ele vai tratar o idoso dele? Uhum. Né? O avô, o pai, a mãe, principalmente quando está doente em casa. Né? Então você vê que as duas coisas se juntam, né? Essa ética cristã, né? Se eu não consigo respeitar o feto, será que eu vou respeitar o outro que está na outra ponta da vida? Né? Não, tem pessoas que vivem nesse nosso mundo aqui sem nenhum respeito para os outros seres humanos. Ele está pouco se importando. É aqueles espíritos muito atrasados, egoístas. É como aquele que usa droga. A pessoa que usa droga é muito egoísta. Eu fiquei 6 meses fazendo curso aí de justamente para conseguir entender a dependência química. A gente chega à conclusão que são pessoas egoístas. Ele só se preocupa com ele. E se tiver uma pessoa, um dependente químico aí, seu pai estiver morrendo, a mãe estiver morrendo, ele está pouco lixando. O que ele quer é justamente a droga, que é a maconha, que é o crack, que é a cocaína. Ele está pouco lixando. E tem muita gente que vive no nosso mundo aqui que só pensa nele, não está pensando nos outros. São pessoas egoístas que nunca serviriam para ser pai, não serviria para ser filho também, não serviria para tomar conta de nada. Porque são pessoas que ainda está no comecinho da sua reencarnação, são espíritos muito atrasados. E temos um monte aqui, viu? Eu penso você que tem, que tem um monte de gente que está pouco lixando para o pai, para a mãe, e ele, ah, eu não pedi para nascer, pediu sim. Só que ele acha que ele só tem direito, não tem obrigação. A gente vê aquela campanha que fizeram da desarmamento, aí, aquela coisa toda. Os jovens, por exemplo, iam falar, parecia que o jovem só tem direito, ele não tem obrigação. E nós estamos caminhando justamente para um caminho triste, que é só procurar os direitos, as obrigações nenhuma. Eu vejo muito filme de adolescente, não só aqui no Brasil, como na Europa, aquela coisa toda, que os adolescentes não acham que tem obrigação de estudar, acham que não tem obrigação de cuidar do pai, tem obrigação de fazer o que quer, e não é por aí, né? Isso aí é produto de mídia, né? É o que eles querem colocar para as pessoas verem. Eles vão formando ideologias, vão formando um monte de coisa assim. Por isso que eu falo, o Rodrigo fez essa imagem é chocante, né? E mostra exatamente as mãos de sangue e ali, mostrando que é exatamente isso. Mas o que deveria ir para a mídia aberta, não deveria só estar na internet, né? Para a gente ver só quem tem possibilidade de entrar e quer ver. Deveria ir para a mídia aberta é como que você aborta uma criança. Isso devia ir. Como que mata a criança dentro do útero. Eu tenho certeza que muita gente ia pensar duas vezes nisso. E saber que uma criança de 3 meses de idade é formadinha, ela está bonitinha. Ela tá em... E amanhã do lado. Né? E vir aí, para poder as pessoas verem e se assustarem com isso também. Então, se às vezes você não consegue orientar pela palavra, você pode orientar pelas ações, mostrando também, olha, é desse jeito que acontece. Você vai abortar, vai passar por isso. E não adianta nada se não tiver orientação. Então, as pessoas que abortam não são pessoas más. Sim. Pessoas que abortam são pessoas pouco esclarecidas. Exato. Pessoas que não estão recebendo mesmo a orientação necessária para acontecer isso. Deixa eu falar outra coisa também. Não, é que a pessoa também que acha que ser esclarecido, ser estudioso, tudo isso é bobagem. Uhum. Pessoa esclarecida é aquela que tem uma espiritualidade muito profunda. Ele pode ser ignorante, pode ser preto, pode ser branco, pode ser marrom, mas tem espiritualidade. E muitas pessoas... Falta isso aí. Para. Desculpe, Jorge. Não tem problema. Porque o que acontece? A gente fica falando assim, e também eu queria, muitas pessoas, muitas mulheres que estão nos ouvindo e nos vendo, pode ser que já abortaram. Né? E um aborto pode ser um aborto provocado também. Nós não estamos aqui para sacrificar ninguém, e nem julgar. Dizer e julgar vocês, não. A gente só fala o seguinte, o pior é permanecer no erro. Isso que é o pior. Se já fez alguma coisa, porque tem coisas graves, igual aborto também. Alguém pode ter matado alguém. Alguém pode ter levantado um falso testemunho que destruiu a vida de alguém. e a gente pode consertar isso de alguma maneira. Essa mulher, como nós falamos agora há pouco, foi 35.001 crianças que passaram na clínica dela, inclusive um aborto foi o dela. E ela resolveu a trabalhar no mundo para mostrar a realidade e trabalhar contra isso. Será que ela já não, se redimiu com mais de 35.000 vidas que ela conseguiu evitar que as pessoas abortassem? Então você vê que dá. Se aconteceu com você, minha irmã, né? Não se acha a pessoa pior do mundo, não. Tem um monte de jeito da gente corrigir. Na sexta-feira também eu falei lá na AME, né, Carlinhos, sobre isso. Eu falei, olha, tá aqui eu, tá seu Darcy, tá o Luiz, tá o Carlinho, tá todo mundo aqui trabalhando no centro espírita onde tem crianças na creche. E muita gente olha pra gente, nossa, são uns anjos essas pessoas que estão trabalhando na creche, olhando essas crianças, fazendo isso e aquilo. Será que nós não éramos os que estavam fazendo aborto lá no passado? E viemos agora para corrigir? Então ninguém pode criticar ninguém. A gente não sabe da nossa existência anterior. O que a gente pode fazer é começar de novo. Isso que pode. Voltar e corrigir, voltar e acertar, não. Não tem jeito. Agora você pode começar agora e corrigir as coisas, né? Adotar uma criança, né? Quem tem criança adotada? Será que não é isso, né, Carlos? Também? Já fez alguma coisa para trás? Pode ser, né? Né? Então, a gente não sabe. Tem uma história também, viu, Jorge? Quando derrubaram lá o muro que separava as duas Alemanhas, o médico da Alemanha Oriental, ele veio para a Alemanha Ocidental, quando houve a unificação, daí ele ficou sabendo que ele tinha feito 20 mil abortos. Só que para ele, dentro da mentalidade comunista, aquilo era normal, tranquilo. A hora que ele veio para o mundo ocidental, que ele começou a se deparar com as religiões, mostrando a importância do cristianismo, mostrando as belezas que existem na Bíblia, aí ele se inteirou e falou, puxa vida, que erro que eu cometi por falta de conhecimento. Então tem essas coisas também, né? Que as pessoas às vezes cometem erro sem tomar conhecimento das coisas. E a grande sacada que eu acho, o Jorge Rui, isso que o Rui falou e que você está tá dizendo também, é a gente não fazer esse julgamento, como o Jorge colocou de maneira brilhante, mas orientar para que nós possamos desenvolver essa ética cristã. Sim. Dentro de nós, né? Como eu trato o idoso? Porque muitas vezes, Rui, eu vou sábado à tarde lá no asilo, faço uma visita para aqueles velhinhos, e isso é muito importante. É importante que a gente faça isso. Mas eu esqueço do meu velhinho, da minha tia, você entendeu? Que às vezes tem dificuldade de mobilidade. Então, é muito legal eu fazer a visita ao estranho. Né? E é importante, mas sem se esquecer do meu. A questão da criança, como você falou, né? Do aborto. Você vê que são duas questões que se linkam, são questões do espírito, da alma, né? Então, como que eu estou fazendo? Como é que eu estou lidando com tudo isso? Então, a doutrina espírita e o próprio cristianismo vem fazer com que a gente desenvolva essa ética, essa moral, né? Para que a gente não ache essas coisas normais. Né? Sim. O Bessa colocou aqui uma informação interessante. O trabalho ideológico de base nas escolas e instituições foi muito bem feito. Ele está falando no sentido negativo, né? Sim. Desconstruí-lo requer sabedoria, união e reações adequadas. Então, é isso que a gente está tentando fazer aqui. É começar a desconstruir algo que está sendo feito. Agora, é difícil, Bessa, super difícil, porque a gente viu o que acontece nos Estados Unidos e na Europa. Lá não é criança de 3 meses que é, até 3 meses que é abortada, não. É muito mais lá na frente, né? E eu faço uma colocação quando a gente fala sobre isso, que em 2013, quando nós lançamos o livro Campo de Luz e Excursão à Terra, tem o caso do Antônio lá, que é muito interessante, que ele tinha sido um suicida. Quando voltou outra vez, era para voltar com problema cerebral, não deu certo as coisas direito, voltou sem cérebro. Aí, por se estar anencéfalo, abortaram ele. E ele estava apavorado lá para poder vir de novo, achando que, como ele ia ter que ter problema no cérebro, iam abortar ele outra vez. Então, o preparo era muito intenso com ele para trazer ele para cá de volta. E aí a gente faz essas colocações assim, porque naquela época, 2012 para 2013, estava sendo votado para a criança anencéfala ser abortada. E se tornou legal. Nós não vencemos, né? Se tornou legal. Mas hoje eu digo o seguinte, era estupro, não era aceito para ser abortado pela lei. Pela lei. Anencéfalo não era aceito, dizendo que a criança só nasce e morre, está cheio de criança aí com anos de idade que é anencéfalo, né? E a lei aprovou. Hoje está para ser aprovada, agora está para ser aprovada a lei de crianças até 3 meses sem nada ser abortadas. Eu não tenho dúvida nenhuma que o caminho é, daqui a pouco quem tem microcefalia vai ser abortado, daqui a pouco quem tem hidrocefalia vai ter abortado, daqui a pouco quem tiver síndrome de Down vai ser abortado, daqui a pouco quem tiver autismo vai ser abortado. Não tenho dúvida disso. Aí chega aí até os 9 meses de idade aí, se a gente bobear. Então, tudo isso é exatamente algo que a gente tem que prevenir. Senão vai banalizar, como já é banalizado em vários lugares do mundo todo, essa banalização. Eu estou falando a palavra errada. Vai ser abortado. Não. Pode, né? Vamos tirar o que eu falo que vai ser por pode, né? Que ninguém é obrigado a abortar, mesmo a lei mandando, ninguém é obrigado a abortar. Né? Aí que entra também o trabalho das religiões. É. Foi aprovada a lei? Então vamos continuar trabalhando em cima para poder a pessoa, já que eu posso, mas não vou. Né? Eu, meu filho é sem cérebro, mas ele vai nascer sem cérebro. Mas vai nascer, eu não vou abortar. Ah, fui estuprada? Meu filho não vai ser abortado. Ele pode ser até adotado. Olha que legal, rimou, né? Mas não abortado. Então, porque o que está acontecendo é, em 2017, um partido político entrou, o que é o PSOL, ele entrou com ADPF, que é Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que levou o número 442. Agora está para ser, isso deveria ter entrado no Congresso, que é na Câmara dos Deputados e na Câmara dos Senadores, mas o que está ocorrendo? Mas ele passou por cima de tudo isso e entrou no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele não deveria ter esse poder, porque quem decide essas coisas são os nossos representantes, são os deputados e os senadores. Congresso Nacional. Agora, o que está acontecendo? Está passando por tudo, porque até isso é outra coisa que nós precisamos tomar cuidado, viu, Jorge? Porque está se invertendo os valores aqui no Brasil. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal faz tudo o que quer, enquanto que os nossos deputados, os nossos senadores deveriam batalhar pelo direito que eles têm de legislar. E são os únicos, que nós demos direitos. É, são os únicos que nós demos direitos para poder fazer alguma coisa. Sim. Porque os ministros são nomeados. Né? É. Os ministros do Supremo Exatamente. Tribunal são nomeados. É. Esses deputados e senadores são votados. Então, eles são os nossos representantes. Uhum. Você vê, até isso está havendo uma inversão de valores. Né? Deixa eu dar um abraço aqui para o senhor Rodolfo Alexandrino, nosso grande amigo, senhor Rodolfo. Um abraço. A Maura Russo também, amigona. A Lucília Augusta, é lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um abraço. José Amorim, lá de Natal, nosso amigo Zé. José Ari Amorim, né? Moura. Ele é lá de Remanso, mas mora em Natal. A Sônia Conde, a Marli Borges, lembrando que hoje é Dia Internacional da Mulher. Do idoso, exatamente. Mas também da mulher. Pessoas idosas. Eu queria homenagear as mulheres idosas. Ah, mulheres idosas. Marta Cardia também, mandar um abraço para ela. A Ruth das Graças, a Dolica Saula de Jacareí. O Aécio tem mais uma pergunta aqui. O Dinho está dizendo que está cheio de remédio. Pode levar amanhã, que amanhã estarei lá no serviço. Tá bom. Guardando o Dinho e a Fia. A Vilma Tereza, o Carlinhos da Camel está aqui também. A Dodora Kawabe, lá de Juazeiro, minha prima lá de Juazeiro, um grande problema, um grande abraço para ela. Né? A Marta Cadia outra vez. Emanuel disse que o próximo e que está mais próximo. Isto é o que diz o Rodrigo. Pois deixamos familiares sozinhos e vamos visitar os outros. Foi o Rodrigo que falou, não, foi o Carlos, né? É que ele está ali meio escondidinho, a pessoa pensa que é o Rodrigo que está falando às vezes. A Ruth também entrou aqui falando sobre o feminismo, né, que provoca muito isso também. A Ronália, ela tá fazendo a pergunta. Jorge, meu irmão, se isso vier a acontecer, como vai ficar os resgates? Então, resgate é uma coisa que nós estamos acontecendo sempre, né, Ronália? Então, nós já estamos resgatando agora, com certeza, muitas coisas que nós fizemos lá atrás. Agora, isso, muitas pessoas já estão resgatando, que são pessoas de outros países, que isso aí já está aprovado há muito e muito tempo. O Rui acabou de falar aqui da parte lá da Alemanha Oriental. Imagina lá o que acontece lá na Coreia do Norte, né? Nos países da África, muitos lugares assim que são sem esclarecimento. Então, onde as mulheres não têm direito nenhum. Não têm direito de nada. Né? Então, a gente continua resgatando, está resgatando e vai continuar resgatando muitas coisas. Agora, os karmas coletivos aumentam bastante, né? E nós estamos respondendo muito por isso. Tem uma pergunta muito legal aqui também, que eu vi, que é do Aécio também, que ele fala assim: com relação aos espíritos completistas, podemos nos considerar como suicidas indiretos pelos vícios que alimentamos, diminuindo assim nossa permanência em um mundo de sofrimentos? Só para falar, espírito completista é aquele espírito, pode ser qualquer um de nós, que vem programado para viver tantos anos e você consegue viver esses tantos anos, né? Os espíritos completistas, eles não têm nada para acertar. Eles completaram aquela fase. Agora, o que acontece? Ele diz assim, podemos nos considerar como suicidas indiretos? O completista não. Se ele chegou até esse ponto, ele é completista. Ele fez certinho. Agora, a maioria de nós, a maioria mesmo, não é completista. A gente veio para viver tantos anos e vive menos. Aí sim, pode ser suicídio indireto. Então, se nós, principalmente pelos vícios, quem está impregnado pelo mundo dos vícios, vício não é só droga não, tá bom, pessoal? Álcool é vício. Remédio demais é vício. Comer demais. Comer demais é vício. Sexo demais é vício. Sexo demais é vício. Fumar demais é vício. Tudo isso é vício. E isso vai encurtando um pouquinho a vida. Então, se você encurtou aquele tempo que você tinha aqui, você está sendo um suicida indireto. Como André Luiz. Qual era o problema do André Luiz? Comia demais. Bebia demais. Quando chega lá, é chamado de suicida. Ele fala, que isso? Eu vivi bonitinho lá, não fui suicida. Ainda procurei me curar, tudo. Fala, mas quanto tempo você perdeu por causa desse exagero seu? Então, a gente acaba, a maioria das pessoas, segundo André Luiz mesmo, né, não sei se é no livro Missionários da Luz ou no livro Os Mensageiros, que ele fala que completistas são pouquíssimos, são raros os completistas que voltam para o plano espiritual. E médium é pior ainda, que nasce médium todo dia aí e volta fracassado para o plano espiritual também. Jorge, eu tenho uma história legalzinha, que é antiga, que eu conheço. Uma senhora chega no consultório médico e fala: doutor, eu tenho esse filho faz um ano e eu estou grávida de novo, eu queria fazer um aborto. O médico olha para ela, olha para a criança e fala: minha senhora, vamos fazer diferente. A senhora quer matar um filho seu, não é isso? Sim. Então vamos matar esse que já viveu um ano e vamos deixar esse que está no ventre para nascer, para poder ter mais um ano de vida. A mulher ficou chocada e perguntou se ele estava louco. Ele falou: não estou louco. Se você quer abortar, quer matar um filho, vamos matar o que já viveu um ano, que já teve experiência de vida. E vamos deixar esse que está dentro do seu ventre nascer para ter uma experiência de vida também. A mulher teve uma crise de choro, refletiu bem e falou: doutor, o senhor tem razão, eu vou ter esse filho sim. Então é uma questão só de conceitos, né, como vocês disseram aqui, da pessoa realmente refletir e ver que a vida vale a pena, não importa se é anencéfalo, se é Down, se é o que for. Tem o direito à vida para poder saudar os compromissos espirituais assumidos. O sem cérebro, a gente tem que ver o seguinte, né? Que ele não tem cérebro, mas ali do lado tem um espírito fazendo, estagiando. Tem um espírito experienciando. Então, por isso que a ciência cai do cavalo muitas vezes com isso. Que ele acha que ela não vai vingar, não vai morrer, e tem crianças sem cérebro aí vivendo alguns anos, né? Aí aparece o fracasso da ciência, que é, por exemplo, a microcefalia, que é originada por causa do mosquito. né? Que a pessoa pega chikungunya e nasce com microcefalia, e aí? Vai jogar quem tem microcefalia fora? Vai abortar daqui a pouco? Ah, foi o mosquito que me picou, vou abortar. Se for, ó, eu não tenho dúvida nenhuma, você vê como é que são as coisas? Se a lei dos 3 meses aí for aprovada, tudo quanto for mulher que levou a picada do pernilongo vai correr lá para abortar, porque pode ser que a criança nasça com defeito. Jorge, a Ruth das Graças deu um depoimento, dizendo assim: por isso tantos espíritos desses bebês obsediam as mães que o abortaram, pois não permitiram que ele os trouxesse, que ela o trouxesse ao mundo. É, não foi, foi o que nós já falamos no começo. Pode ter certeza que não é o bebê que estava obsediando, não. É um espírito grande já. E quando ele volta, ele assume a forma dele de novo e vem. Se ele não se conscientizar para poder dar continuidade também e entrar na vingança, que a gente não sabe quem é o espírito que vinha. A gente não sabe quem está sendo abortado. Se era um espírito já do bem que eu digo assim, ou um espírito ainda que é ignorante. E esse ignorante vai ser um poderoso obsessor, né? Não tenhamos dúvidas disso. E a Ruth complementa: o feminismo desenfreado está dando força para essas leis. Eu tinha falado. E a Ronália Fernandes está perguntando: Jorge, meu irmão, se isso vier a acontecer... Eu também já falei. Já falou. Aqui o Marcos Sugai está colocando: tem espíritos completistas. E tem o seu Rui, que já fundou Centros Espírita em 1910. Ô, Marcos, você também está entrando nessa do Jorge... Do Rodrigo, porra. Mais incompetista. Vamos passar o momento de Gavale, Carlos? Não, a gente se perde aqui. Ele não está entrando nessa, ele está falando a verdade, porque todos os centros espíritos foram fundados por chega você. Chega lá, a gente vai no centro espírita que foi fundado há 100 anos atrás, chega lá, o senhor Rui foi fundador. Eu fiquei assustado uma vez que eu fui lá no centro. Falei, mas peraí, mas o Rui não tem essa idade ainda, não. Falei, não, é porque foi fundado várias vezes. A primeira vez foi lá, e depois o senhor Rui esteve aqui, foi fundado de novo. Aí falei, então, o irmão Jacó é um deles, né? O irmão Jacó não, é o é um outro. É, irmão Jacó que... também tem 110 anos lá. Foi o Rui que fundou. É o mais antigo de São José dos Campos. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Autoconhecimento. Allan Kardec, codificador do Espiritismo, perguntou aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Os benfeitores da humanidade responderam: um sábio da antiguidade Evolu disse: conhece-te a ti mesmo. A doutrina espírita mostra-nos o caminho que devemos percorrer para conseguirmos esse intento, o autoconhecimento. A caminhada, portanto, é em sentido contrário ao que temos buscado até agora, e para dentro de nós mesmos, e não no exterior. Alguns de nós não nos conhecemos, não fazemos ideia de quem somos, de qual será o nosso comportamento diante de determinada situação. Enfim, somos um ilustre desconhecido de nós mesmos. Pelo desconhecimento dos nossos sentimentos, às vezes, tomamos atitudes equivocadas que nos causam desagrado tão logo nos damos conta do ocorrido. Uma senhora afirmava sempre que se um dia fosse assaltada, ficaria imobilizada, petrificada, mas certamente não teria forças para reagir. A sua amiga, por sua vez, dizia que reagiria, que se fosse preciso, lutaria. Um dia, ambas estavam conversando na calçada. Um garoto passou e levou a bolsa daquela que disse que reagiria. Ela ficou paralisada. A outra, que afirmara que ficaria imobilizada, saiu correndo atrás do menino, dando-lhe com a sua bolsa nas costas e gritando para que a devolvesse. O menino, que não esperava tal reação, jogou a bolsa no chão e se foi. Isso prova que ambas desconheciam suas tendências, pois diante do inesperado tiveram reações contrárias às que afirmavam que teriam. Muitos de nós também nos desconhecemos, não costumamos fazer uma análise profunda da nossa intimidade. Assim, facilmente nos surpreendemos conosco mesmos diante de situações inusitadas. Para sabermos quanto de orgulho e egoísmo, piores chagas da sociedade, ainda carregamos em nós, basta que nos observemos com sinceridade nos pequenos atos do cotidiano, que perceberemos com clareza. Observando a nossa reação diante da indiferença de um amigo, do pouco caso que fazem de um trabalho que executamos, do penteado ou da roupa que vestimos, ou quando alguém nos chama a atenção. Cada pessoa é um universo que precisa ser descoberto para que possa fazer brilhar a luz que jaz latente no seu íntimo. Se voltarmos a atenção para nossa intimidade, perceberemos que já temos muitas conquistas, mas que ainda nos falta dar alguns passos para que brilhe de fato a nossa luz. É só uma questão de tempo e de disposição. Você sabia que Santo Agostinho, um dos pais da Igreja, colaborou na codificação da doutrina espírita? A resposta a que nos referimos no início foi dada por ele. Recomenda que cada um de nós faça como ele fizera quando viveu na Terra. A cada noite, ele fazia uma análise de como fora o seu dia. Se questionava se fizera alguma coisa contra Deus, contra seu próximo e contra ele próprio. E sempre buscava corrigir o que precisava ser corrigido, buscando ser a cada dia melhor que no dia anterior. Repita. 10 horas e 28 minutos. Isso. A gente vai pedir para a Cris e para o Piero comentar o autoconhecimento que foi colocado aqui hoje. Acho meu microfone aberto, é bom. É belíssima a mensagem, né? Ela traz para a gente uma série de reflexões. E o uma das orientações do nosso Mestre Jesus, né? Conhece-te a ti mesmo, né? E ama teu Deus sobre todas as coisas, né? Por isso a importância, né? Isso faz parte não só da filosofia espírita, como de muitas outras filosofias, né? O processo infinito de aprendizagem, né? De autoconhecimento, de autorreflexão. Isso aborda, acho que todas as questões, principalmente as ligadas às morais, como esse tema que a gente está falando hoje. Não só a campanha de suicídio contra o aborto, o cuidado que a gente tem que ter, o respeito, né? Com nossos familiares, com nossos próximos, os idosos também, que é tema de hoje. Então, esse processo que ele é árduo, né? E que ele é infinito, né? De autoconhecimento, né? De olhar para si, de encarar o espelho da verdade, ele é fundamental, né? Para o nosso processo de crescimento, de evolução, de aprendizado. E a gente tem muitas ferramentas hoje, né? Muita informação disponível, né? Dentro da própria filosofia espírita. Nós temos outras aí, religiões também que permitem isso, né? Outras filosofias. Então, acho que vai de cada um, né? Se permitir dar vazão para buscar esse autoconhecimento e ser uma pessoa melhor, né? Para si e para o universo também. Eu acredito que a doutrina espírita, além do conhecimento, maior riqueza foi a reforma íntima. É uma ferramenta, uma das ferramentas que a gente tem, que a gente aprende na escola de aprendizes, e é um processo muito transformador, né? De dentro para fora, uma mudança de dentro para fora, que acaba também transformando o ambiente que a gente está, seja o nosso lar, seja o nosso local de trabalho. Então, esse processo do autoconhecimento te ajuda até mesmo em doenças, eu acredito, da depressão, da ansiedade. Então, esse autoconhecimento transforma realmente a nossa vida. Então, se as pessoas têm conflitos, eu acho que começa de dentro, é do nosso autoconhecimento mesmo. Porque o autoconhecimento, nós temos a ferramenta aqui na Escola de Aprendizes do Evangelho que a Edgar Mon nos deixou, que é justamente mostrar para a gente quem realmente nós somos, né? Porque nós conhecemos o nosso vizinho, o nosso irmão, mas não conhecemos a nós mesmos. E a hora que nós começarmos a nos conhecer, nós veremos que nós precisamos de muita reforma. E tudo começa você identificar. Sim. Né? É engraçado, quando eu comecei a escola de aprendizes, eu pensava, puxa, mas eu não faço nada de errado, né? Eu não... E aí, conforme você vai estudando, você, puxa, como eu sou egoísta. Puxa, como eu sou ciumenta. Puxa, como, né, você começa. E aí você começa a trabalhar aquele sentimento, mas começa você a identificá-lo, porque a gente não identifica. Tá, porque esse sentimento e esses efeitos nós trazemos de outras vidas. Sim, as nossas tendências, né? Sim. Que embora a gente tenha a bênção do esquecimento, mas essas tendências, elas não somem, não. Elas ficam ali. Exatamente, que é as que a gente deve consertar, né? Vamos encerrar o momento de Gigavale? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita e estamos retornando aí do momento Gigavale. Antes de continuar aqui o bate-papo, Jorge, eu queria comentar aqui sobre o a gente tem aqui o evento, né? Que a gente está o Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã, que acontece aí, eu estou colocando aqui na tela para o pessoal ver, né? Então tem o site amigosdechicoxavier.com.br. Então entre no site, não é um evento gratuito, como todo evento espírita deveria ser, né? E esse é um evento que está no 16º evento gratuito que acontece em cada cidade, que vale a pena participar. Então ele vai ser aí, deixa eu só abrir aqui para eu pegar as informações. E aí, passando aqui para vocês verem também, tá? Então vocês têm aí, vai ser em Torres, tá? Rio Grande do Sul, dia 3 e 4 de novembro. Então vai ser uma sexta-feira e um sábado. Só que dia 2 é feriado, né? Então é o feriado em homenagem ao nascimento aí de Chico, de Eurípides Barçanufo, né? É o dia de Todos os Santos, né? Mas é o mesmo dia, é o falecimento ou é o nascimento? Falecimento, ó, confundi. Então é, comemora também o falecimento aí do professor Eurípides Barçanufo. É dia 1 ou 2, Jorge, você lembra? Cabeça aqui, agora minha cabeça tá, não é igual a do Rui. De maio, é. Dia 2 de novembro que foi o desencarne, exatamente. Lá em... E também é feriado aqui no Brasil. Então vale a pena vocês irem lá em Torres e aproveitar. Então, você tem aí os palestrantes, o Geraldinho Lemos, lá de Belo Horizonte, o Carlos Bacelli, lá de Uberaba, John Harley, de Pedro Leopoldo, o Divaldinho Matos, de Votuporama, que já esteve aqui com a gente, João Pedro, de Belo Horizonte, a Samira, de Bento Gonçalves, você tem o Vitório, também de Bento Gonçalves, e a Carla Fabris, que é muito boa, também lá do Rio Grande do Sul, e atração musical já confirmada, Sérgio Santos e Marlene. Então tem aí a agenda, vocês podem entrar aí no site Amigos de Chico Xavier e também ver toda a agenda aí do evento, tá bom? Compartilhem, a gente vai transmitir aqui pelo canal do Vivência Espírita também, para quem não puder ir, mas tem um endereço, vale a pena estar presente lá no Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã. No dia 7 de outubro, sábado que vem, às 14 horas, teremos pintura mediúnica e tarde da torta na Fraternidade Paulo de Tarso, Rua Casimiro de Abreu, número 4. Olha, vale a pena vocês virem a pintura mediúnica da nossa irmã Agnes, da cidade, que virá de São Paulo, fazer essa pintura mediúnica, tá? Não, faz tempo que ela não vinha, né, Rui? É? Faz tempo que ela não vinha, né? Era, ela não tinha, teve aqui, problema, né? Porque a Amália, que era a grande companheira dela, não sei se está conseguindo ajudá-la, né? E ela também tem um filho que é tetraplégico, né, Jorge? Uhum, e certo. O menino nasceu tetraplégico e ela cuida dele com muito carinho, com muito amor. E ela, quando pode, então ela vem aqui. Domingo você falou, nem prestei atenção. Você falou do bingo também? Sábado. Ah, não, do bingo é lá na AME, né? Na AME, também. Pequeno Tempo. É, exatamente, domingo, né? Domingo. O bingo do Pequeno Templo lá na AME. 12h30 da tarde. Tem no Paulo de Tarso também, não tem? Você já falou. Não, o Paulo de Tarso já falou agora. É outra coisa, é a pintura. A Valéria colocou aqui um livro, A Força da Mediunidade, que é do Mané, né? Do nosso irmão, do nosso amigo Manuel lá de Conquista, que é um sobre perguntas da doutrina espírita, que quem responde é o senhor Mariano. Ele faz a pergunta como médium, o senhor Mariano Espírito responde as perguntas. Ela colocou aqui a foto e disse que nós somos maravilhosos. Amanhã ela vai fazer uma preleção sobre Allan Kardec. Obrigado, Valério. Um grande abraço para você, viu? Rodrigo, o emblema do dia, você já mostrou aí? Não. Temos o emblema do dia. Uhum. Eu estava até aqui preparando o sorteio, mas já mostro já agora o emblema do dia antes de ir para os aniversários. Então, tá aí o emblema do dia. Opa, peraí, tô aparecendo eu e não tô aparecendo aqui. E eu vou jogar aí na tela aí para vocês verem também. Então vocês estão vendo aí. Criada, a gente só colocou a campanha aí também, União contra o Aborto, que é a nossa campanha que a gente está fazendo agora. Mas vale a pena vocês participarem e entrarem aí no Instagram para poder compartilhar essa campanha que a gente está fazendo. Ó, vou jogar aí agora. Aparecer na parte de trás aí, Jorge. Aí você, todo mundo consegue ver. Vamos ver. Opa, foi. Deixa eu botar aí também. Ficou legal, né? Muito legal. A foto dela aí. A foto dela aí é sendo um mundo, né? É. É interessante a natureza, a própria natureza toda, ela, né? A moça e a criança. O infinito ali, né? Envolvido com toda a natureza. Legal. Vamos falar dos aniversariantes? Vamos. Parabéns pra você. Então, com oferecimento de WS Festas e Embalagens, né? A gente tem os aniversariantes da semana. Então, nós temos aqui da Fraternidade Paulo de Tarso, nós temos no dia 4 a Lucimar Araújo, no dia 5 a Cidiana Bernardo, no dia 5 também a Luzia Arantes Vieira, no dia 6 Maria de Nazaré Freitas e no dia 6 Ruth Eugênia Alvarenga. Esses são os aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso. Mais alguém, Piero? Não, acho que são esses. Aqui nós temos dia 1º também hoje a Cristina Gará, Cristina, esposa do Fábio Dionísio, nossa amiga Cristina, tudo de bom para ela. Quem faria aniversário hoje também era o Felipe, meu genro, que desencarnou, né, há 2 anos. Dia 2, quem faz aniversário é a minha nora, Juliana Lima. Dia 3, a Sônia, avó da Camila. Dia 4, o Felipe Halley, filho do Barbosa. O Barbosa está internado, né? Essa semana eu conversei com a Cida, né? Ele está na UTI. E teve uma pequena melhora, ela falou essa semana, e a gente pediu para ela ir comunicando para a gente aí o estado dele, né? Dia 6, quem faz aniversário, Bianca Carolina, minha neta, faz aniversário também. Um grande abraço para todos vocês, é o que desejo. Todo o programa Vivência Espírita. Eu tenho aniversário do Otávio, genro da Eli da Silva também, dia 2, amanhã. Uhum. E tem aqui também deixa eu botar aqui também, tem aniversário aqui da Fernanda Bila, dia 5 de outubro, e tem também o pai do Thiago, o Thiago que vem aqui também, ajuda a gente aqui na técnica. Fez aniversário, acho que ontem, né? O Thiago. Ele até pediu para lembrar. 70 anos, né? O seu Sérgio. Sérgio Borges. Muito, muito gente boa. Eu gosto muito dele. E legal. 70 anos ontem. Meus parabéns. Bacana. Eu vou colocar aqui o nome dele. Foi dia 30 que ele fez? Isso, dia 30. E um oferecimento da livraria Casa do Caminho. A gente está sorteando hoje um livro, né? Para quem ligou aqui, pediu para participar, já coloquei aqui no sorteador, aqui no sorteador.com.br. E quem ganhou foi Rufio os Tambores, né? Edson Andrade ganhou aqui, que ligou para a gente, participou. O livro, a gente pede para buscar o livro lá na livraria Casa do Caminho. né, que fica na rua, na rua Rui Barbosa, né, Avenida Rui Barbosa. É, Avenida. Na livraria Casa do Caminho, número 232, Bela Vista, aqui em São José dos Campos. Então a gente pede para buscar lá, acho que a partir da 1 hora da tarde que está aberto. E lá bater um papo com o Mário Vinhas, né? Então vale muito a pena participar aqui, ligar e participar. Então vamos caminhando para o final, né? Exatamente. Pessoal, então a gente começou falando hoje o nosso, mais uma vez, comunicando que nós, quem chegou aqui depois, que a nossa convidada hoje seria a nossa irmã Ivanilda Espósito. Ela ia falar sobre o Dia Nacional do Idoso, falar sobre o idoso, que ela tem muita experiência por isso. Mas, infelizmente, o irmão da Ivanilda desencarnou essa madrugada e ela está dando toda assistência para a família, a qual nós nos dirigimos com os nossos sentimentos, que eles possam, nesse momento de desespero, digamos assim, ter tranquilidade, ter paz para poder resolver as coisas a contento, e também o irmão da Ivanilda, que possa ser envolvido com muito amor e encaminhado ao plano espiritual para dar seguimento na sua vida. Então, um grande abraço para Ivanilda. O Rui depois marca outro dia para Ivanilda vir também falar sobre esse mesmo assunto também, né, Rui? Porque ela tem bastante experiência e faz tempo que nós estamos com saudade dela. Faz tempo que ela não vem aqui também. Então, tudo de bom, Ivanilda, ou quem estiver ouvindo, para passar para ela. Nós começamos a falar, então, sobre as questões do Livro dos Espíritos, usamos... Você vai falar então, Legal. Então, essa é a hora da dica. Então, já deixa aí a dica de um livro. É o Entre o Coração e a Razão. Esse livro pode aparecer melhor aí, não, pessoal? Porque você está longe demais. Tá, peraí. Aí. Ele é tão da cor da coisa que ele parece meio invisível. É, assim, mãe. Né? Mas eu coloco o link aqui, eu coloco o link pro pessoal aqui. Isso. Entre o Coração e a Razão foi esse livro aqui que a gente estava trabalhando hoje. Eles são vários temas que tem aqui, interessantíssimo, da doutrina, né, do cristianismo. E a gente estava trabalhando um capítulo aqui que é Perguntas Inteligentes e Respostas Sábias. E foram várias perguntas que nós falamos e depois nós entramos nas perguntas do aborto também, trabalhando sobre o Livro dos Espíritos. Mas aqui nós não falamos sobre a questão 625, por exemplo, que diz que Jesus é o guia e modelo para a humanidade. Da questão 919, que é a questão que fala sobre o livro, sobre exatamente conhece a ti mesmo. Nós tínhamos a questão que fala sobre a evolução do homem, mostrando que até a clonagem está prevista pela espiritualidade, e várias outras questões tinha aqui, que dentro desse capítulo nós escolhemos 1% do Livro dos Espíritos e colocamos. Não são as perguntas mais importantes, são as perguntas que no momento eu achei interessante colocar. Então está nesse livro, Entre Coração e Razão, foi o nosso primeiro livro, e ele já está na segunda edição, né? Agora a segunda edição saiu pela editora Dionísio. E é um livro que as pessoas procuram bastante, principalmente para iniciantes que estão chegando aí na doutrina espírita. Vamos encerrando então com a mensagem. Não sei se a Cris queria recomendar um livro também. Foi falado sobre Eurípides Barçanufo. Tem um livro escrito por Corina Novellino, Eurípides, o Homem e a Missão. Então, quem quiser conhecer a história desse grande homem que habitou aqui na Terra, é um livro muito enriquecedor. Acho que é a melhor biografia de Eurípides Barçanufo que tem disponível até hoje. Eu me encantei pela história dele através desse livro. Muito bom. Aquele evangelho da vida de Eurípides que eu faço é baseado no Homem e a Missão. Né? Lembrando que Chico Xavier disse que Eurípides Barçanufo foi o maior médium que já teve aqui na Terra. Né? E quem falou isso foi Francisco Cândido Xavier. Né? E outro, claro. Depois de Jesus. Às vezes ele pode ter falado assim, mas a gente tem também Francisco de Assis, né? Sim, não, ele disse que foi o homem mais próximo a Jesus que já teve aqui. E falar da história de Jesus, falar da história de Eurípides. Falar de Eurípides é falar de Jesus. De Jesus, né? Então ele vale muito a pena vocês lerem um outro livro que chama A Grande Espera. Que conta a história da época dos Essênios, enquanto Eurípides era Marcos ali, né? Uhum. E Chico fala que Eurípides era Marcos e um ancião que era Bezerra de Menezes, e também recebe Jesus enquanto menino junto aos essênios, né? E muita gente fala assim, ah, os essênios seguia a linha de Jesus, Jesus influenciou, foi influenciado pelos essênios. Não, pelo contrário. Uhum. Lá nesse livro mostra como Jesus foi lá e chamou a atenção de todo mundo para colocar os essênios na, trazer na linha também dele. Né? Então, porque, vale na realidade, trazer na linha porque os essênios eram muito radicais, né? É. Radicais. E Jesus nunca foi um radical, né? Então é... Porque, justamente por causa das normas que existiam, dos conceitos que existiam entre os essênios, era a lei deles mesmo. Mas o radicalismo era extremo. E Jesus trabalha com eles no sentido de dar uma palestra, né? Falar, uhum, não, nem tanto, nem tão pouco, né? Então é isso aí que ele coloca, mas mostra claramente que Jesus passou por lá. Ele não foi um. É, vamos então... então, olha só, mais uma vez, só para corrigir. Eurípides falou que... Ele não falou que... que Eurípides Bazanufo... Chico Xavier não falou que Eurípides Bazanufo foi o maior espírito que já passou na Terra, não. Ele falou que Eurípides Bazanufo foi o maior médium. Médium. Né? Por quê? Porque Eurípides tinha todas as mediunidades que a gente conhece, Eurípides tinha. E a gente desconhece, fora Jesus, né? Outro que tenha todos, seja detentor de todos os tipos de mediunidade. O Chico nunca ia falar dele mesmo. É. Ah. Exatamente. É. Mas mesmo assim, você vê, a gente entra, uma coisa chama a outra. O Chico, ele tinha muita categoria para falar sobre isso. Por quê? Porque as mediunidades que a gente conhece de Chico Xavier, que são muitas e muitas, uhum, em relação ao de Eurípides, a de Eurípides era mais. É. Mais diversidade, exatamente. Você pode pegar até no sentido assim. Dele sair e qual fazer um espírito parto, né? Mais evoluído? Você pega, qual o espírito mais evoluído? É uma coisa. Qual a pessoa que tem mais mediunidade? É outra coisa. Né? O cara pode ter. É igual a mediunidade. Você pega um monte de gente que não vale nada e é médio. E não dá, e nunca, e nenhum médio vai ser, né? Substituível, né? Uhum. Então, assim, nunca ninguém vai conseguir substituir Eurípides na Terra. Exatamente. E nunca ninguém vai conseguir substituir Chico Xavier na Terra. E né? Nem Madre Teresa, nem Manduço. Ninguém. Nem o Jorge Reis. Não. Então, nem o Edson Barbosa. Nem o Rui Barbosa. Você tem igual, melhor, né? É. Mas... Agora, melhor do que esses aí que nós estamos falando, né? Esses últimos não. Falando lá, Chico Xavier, Eurípides Bazanufo, Francisco de Assis, Madre Teresa, Irmã Dulce, é difícil. É, vamos encerrando aqui, então, agradecendo a todos nós que estivemos hoje aqui fazendo o programa, agradecendo a Cris, agradecendo o Piero, agradecendo ao Carlos, Rodrigo, Carlinho, Rui. Hoje foi um... Todo mundo participou, foi muito legal mesmo, conseguimos participar bastante aí do programa hoje. É, o Tião Varoto lá fora também, grande abraço para o Tião, que está ali no telefone. Ele ia sentar aqui na mesa, mas faltou lugar, aí ele teve que ficar no telefone mesmo, né, Tião? É, encerrando aqui com a mensagem do livro Roteiro, capítulo 27, sobre mediunidade, né? Palavras de Luz, de Chico Xavier e Emmanuel. 1 de outubro. A ignorância poderá produzir indiscutíveis e belos fenômenos, mas só a noção de responsabilidade, a consagração sistemática ao progresso de todos, a bondade e o conhecimento conseguem materializar na Terra os momentos definitivos da felicidade humana. Um grande abraço a todos vocês. Até a semana que vem. Rui, quem vem a semana que vem? A semana que vem nós teremos aqui o Walter e a Sandra falando sobre a Umbanda Sagrada e também dos preparativos para o Banvale aqui em São José dos Campos em novembro. Uhum. No dia 15 de novembro. No dia 20 era para nós comemorarmos também, mas como é feriado estadual, então nós mudamos para o dia 1 de dezembro, que é justamente o dia da consciência negra, o dia da Umbanda, quer dizer, vamos fazer uma série de eventos nessa data. Uhum. É, Rodrigo e Carlos? Vai ser bom, né? É, vou passar aqui para o Carlos, aí eu falo o resultado da enquete também. Queria só agradecer mais uma vez, né, por ter estado aqui e hoje até poder participar um pouquinho, né? Então foi muito bom, muito feliz também de novo por ter visto novamente o Rui aqui, né, à frente da bancada, e um bom domingo para todos vocês também. Muito obrigado pela participação minha. O a gente estava preocupado mesmo com o Rui, né? Com a cirurgia. E aí, muito preocupado. Mas aí o Jorge falou também, né? A gente tava apreensivo, né? Mas o Rui não vai ser agora, não. Tem que ter mérito, né? Como é que o Jorge fala? Não, aquele negócio é verdade. Ele contou pra mim, agora ele não tá querendo contar aqui ao vivo. Foi grave, foi uma ele foi séria. Desdobrado, chegou no plano espiritual. Você não falou, naquela hora não falou que ele tava com vontade de não voltar, de ficar? É, então. O cara bateu no ombro dele e falou: você é muito feio pra ser anjo, pode voltar. Pode voltar que você tem muito trabalho ainda. Uhum. Seu Rui, com certeza é um espírito completista, né, seu Rui? Se você visse o Rui. Vai desencarnar trabalhando aqui ao vivo aí. O Rui, ele participou. O Rui participou da Fraternidade da Alegria. Era um grupo de palhaços que tinha aqui em São José. Sim. A gente morria de graça dele só olhando pra cara, porque ele não tinha graça nenhuma. Olhar o palhaço que ele era, vestido de palhaço, mas que palhaço é aquele que não tem graça? Olha a cara daquele palhaço. Todo mundo começava a rir pra caramba. Então vamos lá. Então a enquete aqui que a gente fez aqui, então foi: você já leu todo o Livro dos Espíritos? Então foram 71 votos e 61% diz que sim. Já leu bastante, todo o Livro dos Espíritos, olha só. Isso que a gente foi bonzinho, né? A gente falou toda a codificação, né? A gente falou só. Só o principal. E 39% disse que não. É, então, 61% disse que sim, 39% disse que não. Então, obrigado pela participação aqui com a gente. Obrigado por ter entrado aqui e tudo mais. Lembrando a campanha. Então, a gente está com a campanha aqui do aborto. Então, a gente colocou aqui para vocês no Instagram. Então, entra aí, coloque... sumiu aqui. Entra aí, participe da campanha aí no Instagram. Entra Vivência Espírita. Clique no link, compartilhe, salve, crie stories. Então, deixa o like e compartilhe aí a campanha para que possa chegar a mais lá. E lerem, vale a pena ler a entrevista que o Chico Xavier deu e perguntaram para ele: Chico, o que que você entende aí? Qual a sua opinião sobre o aborto? E aí ele deixa claríssimo a opinião dele. Vale a pena entrar aí no nosso Instagram e ler esse post, tá bom? Só, Rodrigo, só aqui para falar também que entrou por último aqui no nosso YouTube também, né? A Maria Márcia também, o Reinor, lá da AME, que ele vai com a gente também, e no Luz e Vida, a Neide Cristina, nossa amiga Neide do Grupo Castelã, Adelaide Paulo também. Obrigado pela presença de todos vocês aqui junto com a gente em mais esse programa. Passando para a Cris aí, Cris. Agradecer pela oportunidade, pelo aprendizado, pela participação aqui com vocês. Muito obrigada. Piero? Alô. Bom, também gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui participando, né, de temas tão interessantes e importantes para a nossa sociedade. Então, a não só agradecer, é oportunidade de aprendizado, e também pedir para que nossos ouvintes aí compartilhem essas informações para ajudar também, né, a rádio e nessa campanha aí tão importante, tá bom? Um excelente domingo a todos. Desejamos a todos um ótimo domingo em família, com o seu macarrão com frango, com o seu pão, com o seu prato predileto, seu cardápio predileto. Desejamos a todos que não se esqueçam hoje de votar no Conselho Tutelar, está em todas as escolas de São José dos Campos. Qualquer escola você vai votar, não tem nenhuma discriminação sobre o seu lado eleitoral aí. Uma foto, um documento com foto, né? Tio do eleitor tem que levar? Tem que levar o documento com foto, estão pedindo. Para se identificar e o título de eleitor, né? Quem já tem a biometria, aí você se identifica na sessão com o documento, pode ser o digital, pode ser o físico, um documento oficial com foto, e lá você pode, com a biometria, também confirmar o seu voto. Lá eles conseguem pesquisar o número do título. O importante é saber onde é a sua sessão eleitoral, para ir lá no local correto e se identificar, e com a biometria é possível votar. Agradecemos a todos. Ao Tião Baroto, Cris, Jorge, Rui, Piero, Carlos Chagas, Rodrigo, a toda a família vivenciando a companhia de hoje, os nossos sentimentos ao irmão da nossa querida Espósito, Evanildo Espósito, que voltou para a pátria espiritual essa madrugada. E desejamos, Senhor, que neste momento, envolvidos por esse sentimento de amor incondicional, a todos os irmãos que caminham conosco nessa jornada evolutiva, agradecemos a esses espíritos caminheiros que conosco trabalham na maior generosidade que têm para nos ajudar aos nossos tropeços espirituais, às nossas falhas e erros. Rogamos, Senhor Jesus, envolva-nos com seu manto de luz, trazendo-nos a paz, o aconchego, a calma na alma, a perseverança e principalmente a fé raciocinada, para em momento nenhum perdermos-nos na caminhada. Agradecidos mais uma vez, Mestre, nós pedimos licença para encerrar o programa Vivência Espírita 1024 de hoje, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Amém. Amém, Senhor. Vivência Espírita termina agora.